nas boas lojas do Energia. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Alesso Sweet Escape. Apenas os grandes hits. Memory Ryan Lewis. Downtown. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia. No estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, pro Duga vai dar as últimas notícias da luz anular. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Boa tarde! Tá no ar o Estádio 97, oferecimento da Acer. Construindo com valor! Também nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor, novas emoções. BV Financeira. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais! E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97. Boa tarde, sejam bem-vindos! Opa! Boa tarde! Aê. Chegamos! E aí? É isso aí! Tamo no ar com mais um programinha! Programão! Programaço! Programaço, né? Depende! Programinha! Programa! Programinha faz umas meninas, por exemplo. É programa! É programa! Como assim, menininha faz um programa? Como assim, seu Bento? Programinha, tem mulheres que fazem por aí. Fazem? Programa. É, programa. Você tá na pista, né, seu Bento? Ah, seu Bento tá na pista. Lógico. Mas aqui é programaço mesmo. Aqui é aquele completo, seu Bento. Seu Bento. Tem um serviço completo. Ah, né? Ele deu uma escorregada. Mas... Isso aqui não, é bagaça, né, seu Bento? Hã? Isso aqui é bagaça, velho. Exatamente, RG. É. Você tá lá no rodízio que tinha lá em Guarulhos, Bento? Putz, você não sabe dar o melhor, velho. Ah, o que foi? O que aconteceu naquilo? Não, a foto das meninas que estão lá, duas eu conheço. Pior que as meninas não são. Não, pegaram uma foto, uma qualquer, e divulgaram esse rodízio aí que o mano tá falando. Sim. E pior que as meninas não eram, velho. Não eram, mas já que viram a oportunidade e foram lá. Aí eu não sei o que aconteceu depois, mas conheço duas. Você sabe o que deu esse rodízio, afinal? Nem teve, isso aí foi fake de internet. Será? Não sei. Não, hein? Sim. Tem não. Tem pau no parato, mas vamos aí, Sombra. Dependendo do nível, viu, Bento? Bento! Pô, tinha os caras que davam um bilhete do metrô deixando ali. Deixando bem claro que não está fácil pra ninguém. Não, não tá fácil pra ninguém. Vamos aí. Tem que negociar, né? Não tá fácil pra ninguém, você imagina pra nós. Né? Vamos começar aqui com. Imagina pra nós, velho. Começar com. Parmeira. Opa, com nós! Vocês. Começa com nós, né? Não, vocês. Você xingou muito, Domênico. Quase a gente ganhou. Aquele cara que bateu um pênalti igual a cara dele. É, aqui sim, zicou, Domênico. O desgraçado. Você viu, velho? Quase a gente leva, né? Quer dizer, a gente não. Quase vocês levam. Quase que a gente, né, gente? Nossa, quase vocês. Esse jogo aí. Um a um. Um a um, terminou? Nem vi a rodada ontem. Fiquei vendo Prison Break. Isso aí, Domênico. Mas vai o. Ah, vocês não estão na Copa do Brasil? Ah, que chato, hein? Pô. Não, meu time tá focado pra ganhar o brasileiro. Que chato, hein? Que chato, hein? Nossa. Essa Richter do futebol aí que vale mais Copa do Brasil, cara. Escala aqui. Que chato, hein? Que chato, hein? Nossa. Torcedor ilustre parmeirense. Só tá disputando uma? Que chato, hein? Mike Penton. Vocês estão disputando o quê? Duas. Patton. Duas e o campeão paulista. Mike Patton. Ah, então ele é parente do jogo do São Paulo? Um brasileiro é, o Pato. Vale mais que tudo isso aqui. Aí, vocalista, ele é parente do Pato. Vocalista do Faith No More é palmeirense, rapaz. Ah, é? Quer dizer, aos senhores. Meu Deus. O que é Faith No More? Você não conhece, mano? Não é possível. Acho que conhece. Tá me zoando. Não, canta uma música. Qual é uma música? Ixi, tem um monte, hein, velho. Não, a mais famosinha é música de dar uma paulada. Eu gosto da música não. Epic. Epic deles é boa. Fallen Two Pieces. Fallen Two Pieces também é bacana. Nossa, não sei nem quem é. Ah, esse eu já ia emendar. Easy. Ah, eles regravaram, é o Easy. Vai mandar um Red Hot, né? Mas é o Easy também, né? Regravaram o Easy. Não. Comodoro, eu sou o Domênico. Mas vamos aqui falar do Parmeira aqui, ó. Você lembrou, mano, ou não? Mas... Easy é o quê? Aquela Easy Like Sunday Morning? Isso, eles regravaram. Não, mas é que tá, então é do Commodores. Sim, mas eles regravaram. Eles não tinham criatividade, então regravaram uma de suas. Tem gente que pensa que a música é deles. Ah, então, aí. Eu quero dizer o seguinte, o senhor sou Bento. O Palmeiras fez um jogo no primeiro tempo, o Inter, naqueles 15 primeiros minutos, ele veio pra cima. Muitas bolas aéreas jogadas ali, né? Com grandes chances de se fazer, de abrir o placar. O Inter não conseguiu, o Palmeiras começou a dominar um pouco mais a partida, né? E aí perdeu o pênalti. Teve um outro lance que o Barrios também perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Quem perdeu o pênalti, Dodô? Barrios também. O Barrios não fez uma boa partida, hein? Tava mal ontem. Foi substituído. E quando foi substituído pelo Rafael Marques, ele entrou em... Entrou e garantiu, dois véio. Minutos, ele entrou e já fez o gol. Né? O Rafael já entrou e fez o gol. Mano. Mas o Palmeiras merecia a vitória ontem. O Palmeiras merecia a vitória. Jogou um pouquinho melhor que o Internacional, merecia a vitória. Teve um lance crucial para o... Quanto acabou mesmo? 1-1. O Gabriel... Ele teve um lance claro de gol, né? Ele quis driblar o goleiro, aí simulou um pênalti, não foi nada. E claro naquele lance pênalti. Lá ele deveria não dominar a bola, deveria ter batido pro gol. Mas você não achou que foi pênalti? Eu achei que foi. Você não assistiu e agora você tá falando que já achou. Eu vi os melhores momentos agora. Mas isso aí só ei, fala que não sabe quanto foi o jogo. Não, palhaço. E agora ele tem que se pagar. Eu dei umas pinceladas ali, Domenico. Deu umas pinceladas. Pincelada. Mas esse lance que você tá citando aí foi um lance que ele domina a bola, ele corta o goleiro pra esquerda. Não foi, o goleiro dá uma chapuletada na canela dele. Foi sim, é que ele demorou pra cair, mas que foi pênalti, foi. Olha aqui, pra quem assistiu o Prison Break, até que viu bastante. Eu achei que foi. Bom, também isso. O Gabriel tinha que ter chutado aquela bola. Na hora que ela veio, né, pra ele, tava ele e o goleiro. Também tinha acho. Que ter chutado, não dominado, ó, porque a bola vinha um pouco alta, né? Ele deveria ter batido de voleio, sei lá, bater do jeito que veio, e ele talvez faria aquele gol lá. E o Palmeiras poderia ter quebrado aquele jejum de muitos jogos sem ganhar lá no Beira-Rio. Agora, tem uma boa vantagem, né? O Palmeiras joga pelo empate, o Palmeiras começa a classificar do jogo, né? Começa. Porém, o Palmeiras vem tomando... entretanto, todavia, contudo, tá o Palmeiras ganhando. Vem tomando gol em quase todos os jogos. Dificilmente o Palmeiras não toma gol. Então, vai ter que ganhar esse jogo aí, né? Faz bastante, mas também toma. Esse que é o problema, né? Espero que o Palmeiras faça aí um bom Domênico, jogo. Se fizer um gol aqui, é um regaço. Um gol aqui, o Inter vai ter que fazer um só pra ir pra pênalti. Sim. Entendeu? Então, vamos mudar. Aí se é que fizer tá. Dois, então... Se é dois, beleza. Os caras vão buscar, vão ter que buscar dois, né? Eu acho que o Palmeiras passa. Ainda tô em dúvida porque o Inter... Podia ter sapecado ontem bonito, hein? Aliás, o Alex fez um golaço ontem na gente, hein? Que golaço que o Alex fez. Agora, os caras não podem dar espaço pra um cara que sabe bater na bola, né? Dão muito espaço pro Alex chutar. Ele teve várias vezes chances de bater fora da área, bateu algum. Mas o Prazer poderia ter defendido aquele chute. Chutar, mas não na veia. Não jogo. Aquele foi na veia. Tem jeito véio. Aquele jogo. Eu não vi o gol, Domênico, mas o Prazer não poderia ter defendido. Não. Você não viu o jogo? Como é que você sabe que ele podia ter? Perguntando. Porque às vezes aí a bola é defensável. Né? Ah, foi uma na veia, velho. Chapuletada de fora da área, palhaço, que eu vou dizer. É aquela que a bola sai dizendo assim, vou entrar. E não tem jeito. É aquela que a bola vem saindo do ar, né? É, mais ou menos. Bom, e espero que o Palmeiras agora na próxima quarta-feira. É quarta, né? Próxima quarta. O Palmeiras vai jogar na arena, né? Então o Palmeiras tem chances de sair com a classificação. Tem que resolver em casa, né, velho? E eu acho que vai ficar Palmeiras e Grêmio, eu não sei não. Mas ainda tenho minhas desconfianças aí com relação a esse confronto. O Grêmio não tá classificado e o Palmeiras também não tá classificado, hein? Agora, do outro lado, eu acho que já classificou os dois. Já foi, Domingos. Do outro lado é Santos e São Paulo pra mim. Do outro lado aqui também tá definido. São Paulo, Palmeiras e Grêmio. São Paulo definiu. São Paulo fechou a porta. Fez três, não tomou nenhum em casa. São Paulo fechou a porta. E o Vasco é melhor se preocupar em não cair, porque a coisa pra eles lá tá feia. Tremendo tricolor. Sei não, já que falou do São Paulo, fala deles aí. Não sei não. Tricolor aí, ó. Vai pro next stage. Ah, tricolor. Aí, ó. Vamos lá. Eu, Osório? Passou, tá vendo? Osório. É... Passou o trator lá. O prof. É. No Vasco. Mais uma vez o Pato, né? Você acha que periga ele casar com o Pato casar com ele? Eles se amam, hein? Eles se dão bem, hein, Mota? É. O Osório e o Pato, velho. É porque cara, diz que ele chegou lá, conversou com o Pato, falou, ó, cara, vou te colocar em tal lugar. Pô, onde você quer jogar? Os caras estão no entendimento que olha... E ontem a Fiorella tava lá, né? Ah, é? Quando a Fiorella vai, o São Paulo ganha. Ah, é assim, é. Como essa menina é bonita, hein? E o Pato faz gol, né, quando ela tá lá. É! É o auge, na minha opinião, Motinha, da carreira do Pato. É em verdade, todos os sentidos, né? Stephanie Brito, essa Fiorella dá um pau, mas não sai nem na foto. É verdade. A filha do Berlusconi, a Fiorella dá um couro também. É bonito. E teve uma no meio tempo aí também, que a Fiorella é mais bonita. Anterior dessa. Ah, uma filha de um fazendeiro, né, milionária. Mas também é mais bonita que a Fiorella. É mais bonita, a Fiorella é linda. É, ele foi, a mina que pode largar, né? Foi ganhando pontos e chegou na Fiorella, né? Não, chegou no campeonato mundial. Diferente daquela Stephanie Brito. Round, né, seu Bento? Ó, a Stephanie Brito tem menos sal do que comida de quem tem pressão alta, velho. É mina chata, velho. O cara casou com ela, levou pra Itália, desgraçou. Ainda meteu no pau, cara. É, isso é louco. Mas acho, o Pato de Marreco não tem nada, né, velho? Nada. Oh, já Mota foi, sombra. Mas hoje não mais. Só o problema é o Luiz Fabiano, né, bateu o famoso Cox. Rapaz, você viu, velho? Famoso Cox. É. Né? Só Cox, foi a costela. Que Cox? Costela. Costela. Não, ele caiu de bumbum. Ele caiu torcido. Ele caiu torcido. Ah, é? Mas tá aí, mas tem um trauma só. É. Mas não joga. Não joga contra o Palmeiras. Ele vomitou um pouquinho de sangue, né? Mas tá bem. É. Pô, na hora que... Na hora que falaram lá que perdeu o ar, eu falei assim, bicho, fiquei pensando... Pensei, vai ver que quebrou a... A costela e perfurou o pulmão. Nossa. Não, é, mas ele passou, começou a passar mal, não respirava. Porque eu não vi esse jogo também, Sombra, mas... Não. Só a imagem no jornal. Você não viu nada. Não viu nada. Não viu, mas você vai falar de algum detalhe da partida. Não, a imagem do Luiz Fabiano dentro da ambulância, essa imagem assusta, velho. Porque, é verdade, remete àquele lance do Serginho, RG. Lembra? Que o não, mas é verdade, o Serginho, quando ele morreu lá no Morumbi, mano, você olha um jogador saindo de ambulância, isso é um negócio que causa uma preocupação. Claro. Não, é verdade. O Serginho, a ambulância entrou quase no campo, né? Que tava então, mas o Luiz Fabiano saindo ali, tipo, gritando de dor dentro da ambulância O hospital lançou uma nota aí, falou que tá tudo bem, né? Foi só uma lesão ali, uma contusão e vai ficar de repouso. E o Pato também hoje teve na televisão alguns programas aí. Confirmou também que quase no finalzinho, né? Aos 45 do... Segundo tempo, quase foi parar no Manchester United. O United veio atrás. Veio atrás, mas não teve tempo hábil aí de conversar, né? De formalizar. Faltou tempo ou a grana que o Corinthians queria? Não, mas também esse Manchester aí também é um fanfarrão, hein, velho? Os caras não sabem que fecha a janela? É. Eles queriam aquele goleiro lá do Real Madrid, o Navas, e iam mandar o menino pra lá. Ia mandar o De Gea pra lá. Perderam. Não conseguiram fazer a transação também porque perderam o prazo lá do negócio. Meu Deus, hein? E aí esperaram no Brasil, né? Esperaram o último dia pro Pato. É. Que fazem, RG? Aí fica difícil. E ó, só passar um dado aqui, ó, o Benji acabou de me mandar um WhatsApp aqui, Sombra. Ele falou, mano, não esqueça de comentar. De 88 passes que o Ganso deu no jogo, ele acertou 84. Verdade. O Benja falou isso pra você? Sim, mandou um WhatsApp agora. E ele mandou um auto-chupa? É que eu não vi o jogo, não posso avaliar se o Ganso... Ele mandou um auto-chupa? Se auto-chupando. Ah, se auto-chupando. Nesse momento ele está no carro, indo para uma reunião. Se auto-chupando. Ah. Até que ele tirou duas costelas de cada lado pra poder alcançar, né? Estão indo para a reunião? Ah, tá mandando. Bom, vamos pontuar algumas coisas sobre o São Paulo Futebol Clube. Sobre o jogo, né? São Paulo fez uma boa partida. Não demonstrou afobação, dominou o jogo de ponta a ponta. Correto. Né? Fez o que tinha que fazer. Né? A escalação foi uma escalação coerente, óbvia até, de certa forma óbvia até, né? Era o que era esperado dos jogadores. De melhor, né? Colocou o que tinha de melhor em campo. O São Paulo dominou o jogo. teve excelente atuação do Pato, e óbvio isso, né? Puta golaço, hein? Puta golaço. Ah, o Breno também. Vi grande atuação de Thiago Mendes, no meu entender. Na zaga, o Rodrigo Caio. Vi uma grande atuação do Thiago Mendes. Thiago Mendes é melhor que o Mineiro, na sua opinião? Não. Não, o Mineiro está num pedestal, tá louco, dos imortais. O Mineiro jogou muito, hein? Ele está lá. O Thiago Mendes é mais técnico que o Mineiro, que o Mineiro corria mais. Isso. Não, desculpa, mano. Vou te falar. É que assim, dá a impressão que o Mineiro não tem técnica, o Mineiro tinha técnica, cara. Não, sim, eu não tô falando que ele era cabeçudo, mas o Thiago Mendes eu acho que é mais técnico que o Mineiro, não é não? Não sei também. Pode ser que seja um pouquinho, tal, mas ó. Te falar, não, o Mineiro, ó, te falar, o Mineiro jogava muito. Você gostava mais do Mineiro ou do Josué? Mineiro. Mineiro? Mineiro. Mineiro não cansava, né? Um Mineiro. Hã? Um jogador que não cansava, é muito bom. Mas os dois se completavam. Corria pra caramba, Mineiro. Na minha opinião, acho que Josué e Mineiro se completavam. Não, Mineiro e Josué, uma coisa... Olha, Mineiro e Josué na história de São Paulo vão ser lembrados como Oscar e Dario Pereira. Um vai estar sempre ligado ao outro. Jogaram. Sabe aquele dupla sertaneja que quando você lembra de um nome, você sempre lembra do outro? Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó. É Oscar, Dario Pereira, Mineiro e Josué. Miller e Careca, Careca e Miller. Sempre vai estar ligado um nome ao outro. Não vai ter jeito. Eu acho que com a dupla jogou muito. Bom, aí o São Paulo fez uma grande partida, óbvio e tal, né? Aí, lógico, vem sempre aquelas coisas assim, mas é o Vasco da Gama. Mas é o Vasco da Gama. Mas ontem, antes do jogo... Falando assim, o jogo vai ser complicadíssimo, o Vasco cresceu. Não perde a 4 partidas. Os últimos 12 pontos ganhou 10, né? Então, mas, pô, o São Paulo cansou de fazer jogo contra a equipe mequetrefe e ficar difícil. Fez os últimos jogos do Brasileirão, o São Paulo não jogou nada. Contra a Chapecoense foi um terror, né? Então você também tem que ter o seu mérito de fazer o jogo ficar fácil contra uma equipe que tá fraca. O São Paulo faz um bom jogo, é lógico. Se jogar contra o Santos, vai pegar muito mais dificuldade. Lógico que vai. Então teve boa atuação no meu entender. Rodrigo Caio, Thiago Mendes, os melhores. Ganso também, um grande jogo. Um grande jogo. Luiz Fabiano, né, com bastante agilidade, saindo da área, procurando o jogo. E pra mim, o Pato, acima de todos, o melhor em campo, né? Eu gostei muito do Breno, viu, Chefinho? O Breno jogou muito bem. Não tem um aí que você fala assim, o time tava empenhado ontem. Teve a diferença, assim, com gana de ganhar. Agora, e o Osório deu entrevista, né? No final, perguntaram de novo pra ele se ele vai pro México e tal, papapá. Até porque saiu uma notícia no Jornal do México falando que pode ser o último jogo do Osório contra o Palmeiras e tal. Ele falou, olha, a minha energia, meu espírito tá aqui no São Paulo. Eu não vou pra lugar nenhum por enquanto. Não, não foi isso que ele falou, não. Ah, foi isso que ele quis dizer. Não vou lembrar as palavras exatas. Cada um vê de um jeito. Eu vi que é isso que ele quis dizer. Então, não. Depende, né, Mota? Aí é que tá. Peraí. Você tem que interpretar o que o cara, né, mas... Eu não vi desse jeito, não. Eu entendi isso. Se ele é lacônico, se ele deixa, sabe, dúbia uma resposta, aí... O que ele disse de verdade lá e completo foi o seguinte. Olha, para outro clube eu não vou. Em clube eu tô no melhor. Não tenho proposta, mas o seguinte. Que no Brasil a gente já viu que não tem segurança, que as coisas são incertas. E se vier uma proposta de uma seleção, eu acho que a coisa muda de figura. Então se mantém, né? Aí, tá pintando muita coisa no exterior, falando que ele tá acertado com o México. Então, que seria o último jogo contra o Palmeiras. E algumas informações dando conta de até que aí, já não sei, tem muita especulação também, dando conta de que o último jogo até dele seria contra o Palmeiras ou não. Agora, se é contra o Palmeiras o último jogo ou não, eu não sei. Pode ser for o último, também não vai mudar muita coisa, se vai ser o último, se vai ser o penúltimo, né? Eu acho que também não tem muita diferença. Osório. Seria uma grande perda pro São Paulo. Eu acho que seria uma perda. Agora, eu acredito que se ele tivesse sentido que ele tá num lugar seguro, organizado, extremamente profissional, que ele visse que ele vai ter uma grande continuidade, que ele tá vendo um baita futuro, né? Respaldo, sabe? Eu acho que ele falaria, não, olha, a seleção pode esperar. Eu acho que ele chegou com esse chegou, talvez tivesse com essa esse pensamento. Ele ainda dorme no CT? Ou ele já alugou um apartamento? Não, a família dele já tá aqui, mano. Ó, eu se sou o Ataíde o Guerreiro, sabe o que eu faço? Eu vou lá na Folha, eu vou no Estadão, eu vou no Diário de São Paulo, eu peço lá aquelas edições anteriores, sabe? Que você pode pedir lá, solicitar no jornal. Certo. A época lá que o Esquetinho lá bateu o navio, lembra? É. Jogou o navio na pedra, mano. Sei. Eu se sou o Ataíde, eu passo nesses jornais aí, pego as manchetes daquele dia, RG. Falando do Esquetino, metendo pau, fala aí, Osório, dá ali, daí, ó. Para. Refresca essa memória. Ué, o Osório pode estar fazendo o que o Esquetino fez. A hora que o barco tá à deriva, a hora que o barco tá afundando, ele pula fora. Isso é um ato covarde, RG número 2. É um ato covarde. Não, ao contrário, ele deve estar pensando exatamente ao contrário. Você vê, o time começa a ganhar, tá ganhando, ele sai numa boa, vai pra seleção. Né? Aí, se der merda daqui pra frente, a culpa não é dele. Não é problema dele. É. Eu acho que ele poderia ficar. Eu acho que ele ficaria até o fim da Copa do Brasil. Qual que é a graça de dirigir a seleção mexicana? E a história, o que falam também, alguns, eu tava lendo alguns sites mexicanos, é que o técnico do México só seria apresentado em novembro. Fim de novembro. Faltou um mês. O interino. Até lá, o São Paulo já ganhou a Copa do Brasil. Já estamos chegando em outubro. Ganhou, foi eliminado, né? O interino parece que ele dirigiria a seleção mexicana por dois jogos. Pode marcar. Já ganhou a Copa do Brasil. Já ganhou. Olha. Diga, mano. É que se eu falo isso. Se eu falo isso a respeito do Corinthians, vão falar, tá vendo? Fanfarrão. É isso e aquilo. O que, mano? Tinha. É, se eu falo isso, o que eu vou falar daqui pra frente, se eu uso esse argumento em prol do Corinthians, começam a me chamar de fanfarrão, de fanático. E você é? Então, eu vou falar isso agora, que eu sou um cara isento. Certo. Eu sou um cara isento. Deixa, não contraria. E que durmo com a consciência tranquila. É muito melhor pro Osório, Sombra, dirigir o São Paulo do que a seleção mexicana. Por quê? Seleção mexicana, Motinha, não representa absolutamente nada. O México é conhecido por nachos e guacamole, velho. Guacamole e tequila. Mano, você tá fazendo muito a média com o torcedor agora. Você tá fazendo. Se fosse o Corinthians, eu também estaria utilizando esse exemplo. Aí vocês iam estar me chamando agora de fanfarrão. Mas como eu tô falando em prol de São Paulo agora, aí vocês ficam calados. É muita média. Não, eu não fico calado. Você tá fazendo média. É muita merda. Não, sabe por quê? RG número 2, analisa. São Paulo hoje no cenário brasileiro é um time que tá brigando aí, tá certo? Por campeonatos. Pode ter as suas limitações, enfim, mas é um time forte. Ainda briga por alguma coisa. Certo. O São Paulo ano que vem, se tiver um planejamento, se o São Paulo conseguir montar uma estrutura aí e um elenco de qualidade, pode brigar por títulos. Então, esse é o ponto. Dependendo do que acontecer também, se o São Paulo pegar uma vaga pelo Campeonato Brasileiro, pode disputar novamente a Libertadores ano que vem. Ou quem sabe ganhar a Copa do Brasil, que é possível também. Então, eu não sei porquê, talvez aí se for em termos de grana, que a seleção mexicana paga muito bem, e o cara vai morar em Cancún, e o cara fala, não, eu quero sossego pra minha vida e quero encher o rabo de dinheiro, beleza, vai pra lá. Mas se for em termos de desafio, tá certo? E representatividade em algum segmento que ele queira talvez trabalhar, é muito mais vantagem pro Osório permanecer no São Paulo do que dirigir uma seleção mexicana. Mas talvez ele tenha vindo com esse pensamento, aí depois de tudo que ele viu, cara, de tudo que ele tem vivido no São Paulo, quando ele chega, ele recebe mensagenzinha de nego falando o quê? Ele fala, o quê? Que? Como que é? Conselheiro mandando mensagem. Perde, fala que vai perder um jogador, perde oito. Fala que, pô, você tá louco. Fala assim, peraí, pensei que era uma coisa, é outra. Mano, trabalhar na Copa do Mundo, mano. O cara tá na Copa do Mundo. Isso é louco, Copa do Mundo é o manche. Quer trabalhar na Copa do Mundo? Se cadastra como voluntário, sai da FIFA. E mais, o cara... E o Osório, que não é louco? Ele é plano B lá no México, você sabia disso? Ele é plano B lá, você sabia disso? Não é o Tuca. Talvez seja. Aqui ele era o D. Não, era o C, né? No São Paulo também, ele não era. O São Paulo e depois foi o Sabella. Então C. Então. C. Então. Ué, C. Lá era o C. Eu não tinha o Luxemburgo que o presidente queria. E o Aitá Luxemburgo. Olha o seu discurso aqui se conclui. Tá vendo? Para, mano. E talvez ele tenha aberto aí, porque provavelmente ele tenha lido na internet... Que o São Paulo pode ser até penalizado e ficar dois anos sem contratar jogador. Também, imagina, velho. E foi indagado sobre isso. Daqui a pouco ele dá até pra português. Porque, na minha opinião, isso também é um absurdo. Porque o negócio é o seguinte, Sombra, vamos exemplificar. O São Paulo, por mais que ele possa sofrer qualquer tipo de punição aí desportiva, na minha opinião, isso é um grande absurdo. E o São Paulo precisa explicar o porquê ele comprou um jogador aí, 60% de um jogador por 2 milhões. Isso é mais importante. 100% do jogador por 400 mil. Que eu acho que isso, o conselho do São Paulo tem que fazer uma reunião lá dentro. Vamos fazer segunda-feira. Aliás, o Leco já disse que vai ter uma reunião do conselho. Que isso tem que ser explicado então, mas lá é dentro do conselho. Como que um jogador que custa 400, 800 em 48 horas passa a custar 2 milhões? Mas é que tá, Sombra. É... Isso eu acho que o Aidar precisa explicar pros conselheiros do São Paulo. É. Isso é fato. Fato. Isso é fato. O Aidar precisa sentar lá segunda-feira à noite lá e explicar isso pros caras. Ponto. Agora, falar que o São Paulo pode ser responsabilizado e ficar 2 anos sem contratar jogadores aí, eu acho que é um absurdo e vou falar o porquê. Por quê? A contratação que o São Paulo fez, Sombra, você pode questionar os valores que o São Paulo pagou. Mas a contratação perante a lei, ela tá correta. O jogador estava inscrito no BID, o jogador ele estava lá num clube, tá certo? Não era contrato fantasma, o São Paulo foi lá e comprou. Eu até comparei hoje na hora do almoço lá na Fox, Sombra, a seguinte situação. Se eu vou numa concessionária para comprar um carro usado, tá certo? Tem lá o carro usado. Eu falo, não, gostei desse carro, vamos fechar o negócio? Vamos. A mulher vai lá, faz uma nota fiscal, me passa lá o DUT do carro, o carro sai no meu nome, ok, o carro é meu. Não me importa, Sombra, se esse carro era de um traficante. Não me importa o que aconteceu e quem era o dono. Se o carro tá na concessionária, registrado, a mulher emite uma nota fiscal para mim, transfere o documento do carro pro meu nome, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu no passado desse carro. É, mas o problema é que a FIFA tem uma norma que ela diz que jogadores não podem mais pertencer a empresários. Não, mas é que tá, Sombra, quem precisa explicar isso daí é o tal do Monte Cristo. Porque o Monte Cristo aceitou essa situação desse grupo, esse Taquerão Soccer, comprar o jogador diante do Criciúma e registrar nesse clube. Eu sei. Quem tem que prestar contas dessa situação é esse Monte Cristo, não é o São Paulo? Então a FIFA e o Criciúma amanhã... que vendeu pra ele. Né? Então a FIFA amanhã, a CBF vai investigar e etc e tal. Mas ontem o presidente Aidar deu uma entrevista à Rádio Globo dizendo que o São Paulo não sabia que o jogador pertencia ao Criciúma. Sim. Deveria ter consultado. É a recomendação. Segundo a entrevista que ele deu à Rádio Globo, abre aspas, o São Paulo não sabia que ele pertencia ao Criciúma. O São Paulo estava negociando com o empresário do atleta. Na hora do fechamento, tinha um clube que era dono dos direitos federativos do atleta. Na verdade, não sei bem o porquê desse barulho todo. Eu até imagino que seja mais uma arte daqueles que querem desestabilizar nossa gestão. É uma transação absolutamente normal. Recebeu um WhatsApp aqui escrito, é isso aí, mano, parabéns. Quem que te mandou? CMA. Quem é isso? CMA. Quem é CMA, pô? Vai tomar banho. Olha, é da Égua? Não sei. Seu Bento, olha, deixa o Benjamin falar da BV, eu até desanimo, viu? Eu desanimo, cara. Quem me parabenizou aqui? Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Tá nas suas manchetes. Tá uma hora falando... As coisas aconteceram na sala do lado outro, o outro também não sabia de nada. Amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Estádio 97, que também tem um oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Engove, vai para balada? Bom engove para você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Mano vai falar da Ola, Mano! Opa, é isso aí, Sombra! Você que tá sempre na noite e não quer que ela termine jamais, amigão. Fica uma baita dica pra você, hein? Pra não perder o melhor da festa, pra não perder o melhor da balada. Tenha sempre com você camisinha Ola. Porque você nunca sabe quando vai pintar aquela gata no pedaço, né, velho? Aquela mina te dando mole. Você que tá achando que a noite tá perdida. Daqui a pouco você esbarra com uma mina que é muito gata e ela fala: aê, seu feio, você tirou o dia de sorte, ou então a noite de sorte. Vamos pro motel. Se você não tiver, talvez, ali resguardado, se você não tiver com a sua Ola no bolso, você vai perder a bimba, amigão. Meu Deus, não dá esse mole não, cara. E a Ola acaba de lançar a linha Drinks, amigão, com produtos Ola Mojito e a Ola Energético, cara. Essa daqui é legal demais, cara. Você vai mostrar pra menina, você fala, ó, você conhece a Ola Mojito? Ela fala, não. com essa ola energética, ela fala, não. Essa risadinha é sensacional. Você saca da manjuba, velho, encapa a ferramenta e vai pro arrebento, mano. Dá mole não, cara. Camisinha com sabor e com cheiro dos drinks mais pedidos, só a ola tem, Sombra. É isso aí. Sabe como é que é, né? Pra cada pegação, Domênico Gato, sim, um novo brinde. Sim. Aí você faz assim com a menina, ao invés de brindar com a taça, você pega a ola morrito e a ola energética e faz assim, ó. Tchim-tchim, tchim-tchim. Como é que é? Tchim-tchim lá, Matinha. Ah, ai, meu Deus. Não pode dar mole não. Sabe por quê? É, uma mais, ola, viva a pegação. Que é coisa, isso hein? Mesmo. Portuga fica feliz. Viu que você deixou... É. Fica contente, eu gosto. Você viu que você deixou as meninas na recepção vermelhas lá, né? As meninas... Mandinha tá... Com o seu merchan aí, né? Olha lá, Mandinha. Oh, Sombra. Mandinha e a Bia lá. Diga, Dodô. Não, ó, acabou de sair aqui, o Ricardo Oliveira foi chamado, hein, Regi? Ah, sim. Nós estamos no lugar do Firmino. É, machucou o Firmino. Tá e certo. O Pato agora tá com uma faca de cortar rocambole. Acho que fizeram certo. O Firmino foi firmeja com e o Ricardo Oliveira. E a Fiorella segurando. Não, é. Não, querido, não. Não, não, ainda dá. Vamos aqui, vamos usar o Lamorrito. É. É, ô, velho. Pato, você não precisa de seleção, Pato. Você precisa só do tricolor. Vamos falar do Santos agora. Agora. Você que viu esses velhos todos jogar, os bons jogadores, dribladores, etc. Né? Graças a Deus. Nossa, mas ontem o Wilder lembrou o Garrincha, hein? Não, peraí. Você tomou água de mano, vai, Mamilo. Sobra menos. Você bebeu água de privado. Ele se fricou. Não é possível. É, foi demais. Você merece. Ele mereceu, hein? Nossa. Ainda bem que você reconheceu. Ele não. Na fase do Vasco, quando o Wilder faz aqui, não. Ele não lembrou. Ele não lembrou. Tirou o nego pra dançar. Ele não lembrou. Ele não lembrou. Ele não lembrou o Garrincha. É. Mas ele lembrou o verdadeiro ponta-direita. E dá uma saudade. É legal. Dá pra caramba, dá uma saudade. No segundo e terceiro jogo do colombiano, os caras falaram aqui, pode voltar. Esse cara aí não tá com porra. Hoje eu quero o nego ligando aqui falando da porcaria que o Osório trouxe. Evidente. Eu até falei aqui, o cara não é centroavante, tá quebrando um galho, o cara é ponta. Evidente. Eu quero os oportunistas ligando. Mas cara, último minuto de jogo, o cara fala, e a medida de bola, meia altura, tirando do goleiro, pô. O cara, tudo bem, o cara jogou muito, tudo bem, velho. Eu bem alertei e pegou o Vasco, mas fez. O Vasco é porcaria, mas ele fez o Zeca. Mas se fosse o Zeca do Santos, ia tomar baile também. Ah, aí é diferente, né? Aí é diferente. Calma, Sandro. Calma. Não se empolgue. Calma. Olha o assordamento. Olha o assordamento. Como diz o mano. Deixa a gente brincar um pouco. Como diz o mano. A gente só leva porrada aqui nesse programa. Pega um trouxa, como diz o mano. Menas. Ele ia concordar Menas. Comigo. Menas. Ô, Gê, caramba, onde teve que. Bem, já é nós. Teve que. Teve que fazer três pra valer um, né? O peixe, antes mesmo o Gabigol. É verdade, foi bem. Foi resultado, puta, melhor e impossível. Caminhado, né, RG, pra semifinal, né? Eu acredito que sim, vai jogar em casa agora com tranquilidade, né? E o Gabriel foi muito bem. Foi. É, parabéns ao Ricardo Oliveira pela inteligência, né, cara? De entender o momento e deixar o Gabriel bater o pênalti. E acho que isso é coletividade, isso é maturidade, eu acho que isso só fortalece o grupo, acho que o Ricardo Oliveira mandou bem pra caramba. Deu uma de líder, né? Foi o líder perder, mesmo. Você perder 3-4 pênaltis, ele poderia, claro, chegar ontem e ninguém iria tomar a bola dele. Ele é um artilheiro. Né? Iria bater, poderia... Ninguém ia falar nada. Lógico, ninguém ia falar nada. E poderia ter corrido o risco de perder mais um, né? Então, e esse foi o verdadeiro líder, né? Então, não, vai lá e bate. Entendeu a fase, né? Entendeu a fase, deixou o garoto bater, o garoto foi, bateu com personalidade e fez. Agora, então... Mas o Santos perdeu também, teve uma confusão de arbitragem, que foi gol anulado. Foi o primeiro gol. E aí teve o impedimento, foi assinalado, estava, né? Estava realmente em impedimento, mas teve uma confusão e para variar, confusão. Ali é jogo que parece que televisão que decidiu, hein? É, confusão de arbitragem. Então, mas agora também não vale a pena discutir. Não, mas tem uma imagem, RG, que na hora que estão voltando pro gramado, depois que o Gabigol vai lá e comemora, aparece o Gabigol passando pelo Bandeira e o Bandeira pergunta pra ele, fala, você tocou na bola? Aí ele fala, toquei, o gol foi meu. Aí o Bandeira fala, então você tá impedido. Aí o árbitro volta e aí começa a discussão. Então, por essa imagem, não houve, de fato, aí a ajuda que todo mundo pensou que existiu ontem. Não, mas o que eu discuto, mano, infelizmente, é um erro, né? Não deixa de ser um erro, porque você faz o gol, você comemora o gol, claro, o gol tá irregular, mas aí faz todo aquele procedimento e aí volta, não faz nada disso, não valeu, quer dizer, então só confusão desnecessária se o bandeirinha tivesse bem colocado, se o árbitro tivesse bem colocado. Não precisaria. Enfim, não precisaria ter esse desgaste todo. O que acabou gerando é uma confusão maior ainda. Por quê? Porque o Gabriel, embora eu entenda que seja um bom jogador, é um garoto promissor, mas tem realmente, e eu concordo com o Dorival, tem que ter equilíbrio, tem que ter inteligência. Não pode querer ser mais realista que o rei, porque vai ser prejudicado. Começa a ser marcado por arbitragem, vai começar a tomar cartão de boa. E não pode, você cria um estigma desnecessário. Precisa trocar umas ideias com o Luiz Fabiano. Então, mas começa a ficar marcado, exatamente. Você começa a ver, os caras começam a ver um garoto problema dentro de campo. O Dorival falou, né? Vira o Dudu, não vira? Exato, começa a virar e o cara vai se achando, o cara vai se achando nesse direito, porque ele começa a entender também que ele é importante. Ele é um cara decisivo, que ele é um bom jogador. E aí tem um conflito, né? Isso é psicológico, cara. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter inteligência. Você tem que se tornar um ídolo da torcida. Você tem que se tornar o principal jogador do time, mas sem essa necessidade, sabe? De extrapolar, de querer ser o cara. Sabe? Isso não leva absolutamente nada. Você não acha que, de certa forma, eles até gostam disso? Sabe por quê? Quando o jogador é bom, sabe por quê? Aqui a arbitragem é ruim... Somos prejudicados, quero ir embora. Mas é em cima disso, sim, claro, aí eu concordo. Cria, lógico, usa isso. Claro. Cria uma situação para usar. Você não tem a dúvida. Como motivação para tentar. E quando não é isso, forçar a sair. Você não tem a fala que a torcida tá pegando você, no meu pé. Se você for lembrar, embora. Se você for lembrar, alguns momentos do Neymar passou por isso. Sim. No Santos teve esse tipo de comportamento, né? De, sendo perseguido. Tô com saco cheio. Eu já tô com o saco cheio. Que eu apanho e não me dão cartão. Então, precisa tomar cuidado, porque isso não leva e não acrescenta realmente absolutamente nada. Do mais, o que você sugere? Castrar o moleque? Não. Castrar pior, assim, fica irritadíssimo. Você não castra, mas você pode... Orienta, Você orienta, mas isso, mano, vai muito mais do cara... Do que propriamente. Mas sabe quem é o cara certo pra fazer isso? Entendeu? Tá lá dentro do Santos. Serginho Chulapa. Fala pro Serginho. O Serginho se tranca com ele rapidinho, sabe, dá jeito, mano. O moleque tá. Por mais que ele já tenha passado da puberdade, mas é um momento em que o corpo tá cheio de hormônios, né? Eu sei. E principalmente a testosterona. A testosterona é o hormônio masculino que deixa o cara agressivo. Mas você não precisa disso. Você pode. Preciso sim, porque eu treino forte. Você pode recorrer a outros exemplos. Não, você não adianta. Tá falando de você, você especificamente não adianta, mano. Mas você pega, por exemplo, Lucas do São Paulo. Sim. Lucas do São Paulo não teve isso. Monstro, quer dizer, monstro. Jogou bem, foi um bom jogador, um garoto equilibrado. Garoto equilibrado, entendeu? Ele foi o Corinthians. Fugiu de lá. Não, senhor. Se perdendo na vida, aí saiu de lá. É que nem nascer em Santos, mano. Você não escolhe. Imagina, saiu do Corinthians com 14 anos, já tá com o caráter formado. Ele ia ser pego pela carrocinha, daí o São Paulo levou. Opa, vamos salvar. É que nem nascer em Santos, né? Escolhe, Alexandre Pato. Quem curou Alexandre Pato foi o Corinthians. Você tá louco? Acho que foi. Saúde! Eita, vocês chutaram o cara. Peraí. Onde ele foi lá bater no time no São Paulo? Falou, aqui é minha casa. Ele falou, o Corinthians foi quem curou Alexandre Pato. Era mais fácil ele ter no Petrolão. Sim. O negócio é o seguinte, o Alexandre Pato, ele tava lesionado na Itália. O Corinthians trouxe o Alexandre Pato. Ele veio, tudo bem. Ele não deu certo no Corinthians. Usou esperma de égua do português. É só o português. Não, isso aí é... Mas, ó, o Alexandre Pato, quando retornou ao Brasil, ele se tratou no Corinthians. Ele teve condições de jogo aí, jogando com a camisa do Corinthians. Tudo bem que ele não deu certo em campo. Mas fisicamente, clinicamente, ele se curou e se tratou no Corinthians, sim. Doa quem doer. Mas isso quer dizer o quê? Que tem isso? Isso. O Corinthians colocou o Pato ali no eixo. Tá fazendo gol pros caras. São Paulo, o Corinthians vai recuperar. Não, pra você, ó. Bilu, então, tá? Obrigado, mano. Valeu, mano. Obrigado. Mas não adianta você falar só na questão fisiológica. Você tem que ver que a alegria de viver, a alegria de permanecer nesse mundo chamado alegria Planeta Terra, ele encontrou onde? São Paulo Futebol. Planeta Futebol. Planeta Futebol. Ele ia se aposentar. Ele ia se aposentar. O melhor momento da vida dele, da carreira dele, onde que é? São Paulo Futebol Clube. Ele subiu no símbolo. Você viu? Aqui. Imagina, ó. O Andrés. Vai home. Meu foi... sangue é tricolor, é isso aí, Pato. O apresentou a Fiorella pro Pato. Peraí. Você tá louco? Eu comecei a namorar com ela agora. Imagina, cê, imagina. Já era isso contigo. Imagina, ele tava você lá. Tava no São Paulo já. Ele furou o olho do Flávio Canto. É, para. Imagina, foi o Andrés que intermediou o bagulho. Ele furou o olho do Flávio Canto. Desculpem, meus amigos. Desculpem, desculpem. Mas aí eu tenho que me auto-parabenizar agora. De novo? Por quê? De novo não, nunca fiz isso. Ah. Mas quando teve a troca de Corinthians e São Paulo, de ir Pato para São Paulo e Jadson, eu fui o único que falei aqui e fui duramente criticado. Ah, não, pega a gravação. É verdade. Falei, o Jadson vai dar certo no Corinthians sim e o Pato vai dar certo no São Paulo também. Foi uma ótima troca. Fui duramente criticado, seu Bento. Eu sei. E se pegarem as gravações, vocês vão ver que eu tinha razão. Ah, mas você não foi criticado. Eu tenho uma visão longe do futebol, é isso? Longe! Eu vejo longe isso que acontece. Olha, hoje eu sou imparcial. Aí que tá. É o olho de Tandera. Por isso que os ouvintes começaram a me dar o apelido de imparcial. Porque eu vi, eu vi futebol. É a visão além do alcance. O Jadson no Corinthians. É o Thundercat do estádio. E não tem nada a ver com o Palmeiras. Tá vendo só a Portugal? É isso, É o Domênico, é o Thundercat do estádio. Tem a visão além do alcance. É isso aí, continuando com as manchetes do estádio Thunder, 97, Thunder. Oferecimento da nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções, também oferecimento da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E aí, mano, tranquilo? E aí, nada, Bento? Né? E aí, Bom, Bento? Bom, tranquilo? Como vai? Nada ontem. Tranquilo, o Corinthians descansando para mais uma exibição de gala no próximo domingo diante do Figueirense. Desrespeito ao torcedor. Agora o próximo a renovar o contrato é o Renato Augusto, hein? Sim. Depois do Gil, depois do Luciano, o próximo a renovar deve ser o Renato Augusto. E hoje eu vi lá onde você trabalha, na Fox. Na Fox. Mesmo que o Corinthians pode voltar pro Pacaembu ano que vem. Olha, Bento. Como assim? Querendo devolver o estádio. Não, explica vamos lá, aí pra nós. Explica que tá todo mundo querendo explica ouvir. Explica pra nós, mano. Não. O que acontece é o seguinte, Bento. Com relação a essa declaração aí, existe um pouco de exagero. Eu conversei com uma pessoa de. Por parte de quem, mano? Acontece o seguinte, RG. Vai estourar, não sei se nas próximas semanas, no próximo mês. Uma nova parcela. Um embrólio entre Corinthians e Odebrecht. O Corinthians ele não está concordando com as contas que a Odebrecht tem apresentado aí. O Corinthians está achando que está tudo muito caro. Inclusive já existe um impasse por parte aí do Corinthians com a Odebrecht com relação ao término do estádio. Porque até agora a Odebrecht não terminou. Não entregou, né? Não acabou. Do estádio. Tá lá com 97%, vírgula alguma coisa. Igual o download de música quando trava, que cai na internet. Aí você coloca lá, você dá um refresh, fica, não sai daquilo. Fica andando ampuleta e não sai do lugar. Tá sim. E o Corinthians entende que, pelo contrato, a Odebrecht deveria ter entregue aí 100% da obra e não entregou. E a referência é dólar? É isso? Não, com relação a isso não. Mas ali, RG, existe esse impasse aí com relação ao término da obra, que a Odebrecht entende que o Corinthians deveria terminar determinados setores ali do estádio, e o Corinthians não entende dessa forma. Com relação às contas apresentadas, o Corinthians ele vai contestar isso na justiça. Vai ter uma briga aí também entre Corinthians e Odebrecht. E eu ouvi de uma pessoa de dentro do Corinthians que o Corinthians poderia, talvez, aí numa decisão radical, sabe? Aquele negócio de última hora, aquele negócio que fala, eu já tô de saco cheio, entregar as chaves e voltar pro Pacaembu. É claro que isso dificilmente acontecerá. Para não dizer que é impossível, eu vou falar que é dificilmente uma atitude tão radical assim acontecerá. Isso seria uma medida extremista e final das conversas mesmo. É que é difícil, né, Portugal? Por exemplo, você entende que numa briga entre W Torre e Palmeiras, mesmo que os dois aí esse contrato está sendo discutido na justiça, mas você entende, por exemplo, que a W Torre rompa com o Palmeiras? De forma nenhuma. Não, eles vão sentar, vão conversar e vão resolver. Lógico. É praticamente a situação que vai acontecer entre Corinthians e Odebrecht, mas vai haver um desgaste, tá na cara. E o Corinthians ele tem essa conta do estádio para pagar e vai pagar. Tanto é que, assim como as outras arenas, aí o Corinthians também conseguiu uma ampliação do prazo de pagamento. Já saiu, mano? O quê? Ele disse que iam pedir mais uma agora. Não, Motinha, o Corinthians ele usou esse precedente que as outras arenas que sediaram a Copa do Mundo também tiveram para ampliar o prazo de pagamento. Mas o Corinthians ele já pagou a primeira parcela, que se quisesse aí poderia ter entrado na justiça para não pagar a primeira parcela. Mas como o Corinthians tem dinheiro a dar com pau, Mas é verdade, é verdade. É verdade, Domênico. É, não, mas diz que não, mas não é. Pelo contrário. A despesa, ah, diz que a despesa tá maior. Não, tem dinheiro e tem dinheiro de sobra. O Corinthians tem, se tivesse, tem. Já pago. Gente, o Corinthians já pagou. Já pagou sem precisar pagar a primeira, já pagou. A primeira do boleto já tá paga lá. É verdade. Adiantado é? Já, lógico que é. Adiantou, é. O Corinthians, até que o prazo que o Corinthians tem pra pagar o estádio, o Corinthians ele quer encurtar esse prazo aí porque vai pagar antes do que deveria. E o Corinthians não gosta de ter dívida. Por isso é assim, vai lá e paga à vista. Só não vai pagar à vista porque não vale a pena. É, então, RG número 2, vai acontecer esse imbróglio aí daqui um tempo, não sei se vai demorar uma semana, duas, um mês, mas que vai haver sim um processo entre Corinthians e Odebrecht para talvez aparar estas, isso vai acontecer sim, isso é fato. É, com relação a voltar para o Pacaembu, eu não descartaria porque eu adoro o Pacaembu, velho. Eu gosto da arena, é a casa do corintiano, é um estádio que o Corinthians aí tem um aproveitamento fantástico lá dentro. E se mantiver o aproveitamento que tem tido no Campeonato Brasileiro, matematicamente o Corinthians será o campeão, isso daí não tem como negar. Então, é legal, é um estádio bacana, mas eu adoro o Pacaembu também. Eu acho que o Corinthians tem que se blindar e fazer valer todas as cláusulas que lhe prestigiem nesse contrato. O Corinthians não pode abrir mão de nada, porque é um estádio que inicialmente ele estava cotado aí em 600, depois falaram 700, aí foi para 800. Pois um bilhão. Depois pulou para 1 bi e fechou a conta em 1.200. É um estádio que realmente saiu muito mais caro do que orçaram inicialmente, mas toda obra é assim, não tem jeito, ainda mais quando a gente conhece, né, o jeitinho brasileiro, às vésperas de acontecer um torneio tão importante como foi a Copa do Mundo, muitas coisas ali, RG, que poderiam ter passado por licitações e talvez aí um orçamento melhor, deram uma canetada que era pra sair logo o projeto lá e faz logo porque precisa ter a Copa. E Itaquerão ainda tá sendo usado, pior são os outros que não pois estão. Pois é. Mas enfim, vamos rezar pra que... E termine logo aí esse embrolho aí, porque eu não gosto de brigas jurídicas, eu acho que isso daí me enche o saco. É, eu não durmo tranquilo. E quando o meu clube também tá envolvido, eu não durmo tranquilo. Eu gosto de tranquilidade, figura, eu gosto véio. De paz, mano. Eu gosto de paz. É um palhaço. E por falar em paz, Motinha, como é bom ter um contrato feito em dólar? O Corinthians, ô Sombra, com essa alta do dólar, porque tem muita gente de se descabelando. Não, porque o dólar subiu. O Corinthians que recebe em dólar da Nike. O Corinthians aí no final desse ano, ao invés de receber 29 milhões, como inicialmente estava previsto, pelo fato do contrato ser em dólar, o Corinthians vai receber aí em torno de 50 milhões, ou seja, 21 milhões a mais. Você sabia que o Alione, por exemplo, que joga no Palmeiras, também tem o contrato a dólar. Todos os argentinos. Né? Pois é, complicado. Aí é complicado. Inclusive, até com relação ao Alexandre Pato, que a gente estava discutindo agora, o que parecia improvável, Sombra, pode acontecer. Porque com a alta do dólar e, consequentemente, de outras moedas também, como é o caso do euro, o euro tá beirando R$5. Se já não tiver 5, tá muito próximo disso. O Alexandre Pato, no final do ano aí, a multa rescisória dele, ao invés de 10 milhões, cai pra 8. 8 milhões de euros que o Corinthians pretende, talvez, aí, comercializar o Pato, vai ser a quantia exatamente que o Corinthians gastou pra contratá-lo. Ou seja, 5 vezes 8, 40. O Corinthians ele pode recuperar esses 40 milhões de dólares aí do Alexandre Pato, coisa que parecia improvável, Motinha. Mas agora pode, porque o Pato vem sendo aí cobiçado pra vestir novamente com a seleção brasileira. É um cara que tá jogando em alto nível e daqui a pouco eu acho que vai pintar uma chance para que ele possa vestir a camisa da seleção. E é um cara que, consequentemente, vai se valorizar. No final do ano, coisa que já aconteceu, até inclusive ele mesmo disse que recebeu uma proposta do Manchester aí, mas foi na última hora. Tinha pintado uma proposta também da Turquia. Bateu na trave. Mas eu acho que no final do ano, possivelmente o Pato, se o São Paulo não quiser exercer o direito de compra, possivelmente vai pintar uma proposta aí que agrade o Corinthians. E o Corinthians vai, se não conseguir receber na totalidade o que foi investido no jogador, vai receber boa parte disso. Tá certo. Muito bem. Tá. Esse é o Estádio 97 de Energia 97, também no oferecimento de Frico. Olha só, amigão. Agora tem um produto que nos Estados Unidos, no Canadá, já tá fazendo sucesso incrível. E tá agora aqui no Brasil. Tô falando pra vocês do Frico. Frico. Anota esse nome aí. É o primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil. Cara, e funciona, é legal demais. É um sprayzinho portátil, você pode levar na tua mochila, você que é mulher pode levar na tua bolsa. Você, antes de fazer, né? Porra, vocês têm problema, né? Outro dia meu amigo Bernardo Veloso aqui da rádio, ele entrou no banheiro da rádio, meu Deus do céu, ninguém mais conseguia... Parecia aqueles alarme de incêndio que todo mundo teve que evacuar o prédio. É verdade. Por causa do Bernardo Veloso. Aí o que acontece agora, então? Eu dei um free call pro Bernardo, falei, Bernardo, tô no banheiro. Você pega o free call, dá 5 borrifadas dentro do vaso sanitário, em direção à água do vaso sanitário, e só. E faz lá o que você precisa fazer, né, Bernardo Veloso? Você faz lá o que você precisa fazer. não fica cheiro nenhum no banheiro, gente. Não fica. E é muito legal, às vezes, pô, você vai na casa da tua namorada, deu aquele revertério, né? Você precisa ir num lugar aí que, pô, no teu escritório, na tua empresa, e fica aquela coisa desagradável, aquela, né? Faz que a pessoa fala, nossa, o que, que é isso? É só levar teu Freecool, dá 5 borrifadas ali em direção à água no vaso sanitário e fica um cheiro maravilhoso de limão. Não é aquela coisa de misturar cheiro, entendeu? Ele bloqueia os odores sanitários. É sensacional. Você acha Freecool em todas aí as melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil. Anota o nome aí, Freecool. E funciona, viu? Funciona mesmo. E se funcionou pro Bernardo Veloso, funciona pra qualquer ser humano. Olha o Bernardo, hein, o Bernardo, Domênico? Desculpa dizer, meu amigo. Não, o Bernardo é totalmente podre. Eu acho que ele tem alimentação baseada em ratos e urubus. Ratos e urubus. O menino teta, a gente come uns negócios que eu não consigo entender o quê, velho. Eu acho que o Bernardo Veloso. Eu acho que o Bernardo Veloso. Ele deve ter sido concebido num aterro sanitário. Não, é sério, é sério. O Sombra deve ter um pouco de razão. É verdade, acho que lá na hora H. Porque eu vou dizer, a mãe dele tinha cápsulas de aço, porque quando ele defecava na casa dele. Bernardo vai na casa. Tinha que lacrar, tinha que soldar. Porra, se tinha. Que horror. O Bernardo vai no banheiro aqui, gente. O banheiro aqui é uma coisa. O banheiro não tem janela, né? A privada da casa dele é de aço. Ele interdita, essa é a palavra. Interdita o banheiro. Se ninguém pode. Mas o Freecool resolveu. A única coisa que resolveu foi o Freecool. Qual é a única coisa? Mas vamos falar agora de uma coisa muito legal, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar de uma coisa extremamente gostosa. Vamos falar de viagem, vamos falar de turismo. Adoro. Vamos falar agora da nova temporada do Navio do Energia na Veia. É verdade, Navio do Energia na Veia. Você sabe que a Energia 97, todo ano, tem um navio aí que faz uma viagem muito bacana no fim de semana. Uma viagem de 3 dias e 3 noites, né? Ou seja, sendo 3 dias e 3 noites, não compromete o seu trabalho. O máximo que pode acontecer é só faltar uma tarde, faltar uma manhã, né? Fica bacana para todo mundo, de maneira que você não vai ter problemas com o seu chefe, não é não? Isso se você não for já o chefe da tua empresa. É evidente. E no ano que vem, nós teremos mais uma saída em março do Navio do Energia na Veia. Então preste atenção, porque agora nós temos um plantão especial para o ouvinte do Estádio 97, lá na promoção. Eles estão lá agora só para atender o ouvinte da Energia 97, que ouve o Estádio 97. Você quer fazer agora a reserva do navio do Energia na Veia? Aí você fala, não, eu quero, mas quero saber o que, que rola nesse navio do Energia na Veia. O navio do Energia na Veia, que é um sucesso, são 10 anos aí de saídas, né? 3 dias e 3 noites, que é conhecido como mini cruzeiro. É um navio, primeiro, que é um navio fabuloso, né? Não tem nada a ver com o Luiz Fabiano, fica tranquilo, tá? Ninguém vai ser expulso, não machuca, tal. Não tem mimimi. É um navio maravilhoso para mais de 4 mil passageiros, são 4.300 ou 4.400 passageiros. Um navio de altíssimo luxo, né? Navio europeu, que vem aqui para a temporada de verão. Chique! E nesse navio, nós fazemos aí um navio temático, a gente propõe uma série de lazeres e entretenimentos, tudo remetendo ao passado, tudo remetendo ao passado. É diferente dos outros cruzeiros, viu, gente? Porque os outros cruzeiros, Sombra, é bom sempre frisar, né? Os outros cruzeiros têm aquele protocolo, né? Das coisas que acontecem no navio, né? Sim. E esse não, ele é totalmente diferenciado. É. Então a gente faz lá a feirinha do Energia na Veia. Isso no outro navio não tem. Não tem. Então a gente faz um monte de coisas, tudo voltado para as coisas dos anos 70, 80, 90. Tanto para a faixa etária dos 20, dos 30, dos 40, dos 50 anos. Por isso se torna um navio familiar. Aí você fala, mas e para a criançada? Pô, um navio desse porte tem lazer para todas as idades. Tem uma área lá de lazer para criançada. Legal pra que é uma aqueles loucura. Tobo água que sai. Tem piscina infantil com pistola. Aquele tobo água que tem. Não. Nossa, sensacional. Convido até você entrar no site acho que é Cruzeiro. Você vai se assustar, velho. Deixa eu pegar aqui direitinho o endereço. Eu costumo dizer que é uma cidade flutuando. E aquele bólido de Fórmula 1, hein? É muito legal. Pendou naquele bólido de Fórmula 1? Sim. Sensacional. Navio Energia na Veia. Entra no site. Obrigado, Vilela. Navio Energia na Veia. Entra no site. Navio Energia na Veia. Você vai ver o que se trata desse navio temático. É uma loucura. E são 3 dias e 3 noites. E toda noite uma festa temática. Tem a festa do branco, tem a festa fantasia. Olha, todo mundo procura fazer uma fantasia cada vez uma mais original que a outra, né? E tem um concurso. É, você não é nem obrigado a ir fantasiado. Mas a galera sempre procura fazer uma fantasia mais legal que a outra. Faz o concurso de fantasia, né? É, quem ganha a fantasia mais original acaba ganhando uma cabine pro navio do ano seguinte, né? Show de bola. É muito espetacular. Muito bacana, é muito legal. E nesse ano a gente, além dos DJs, inclusive o Domênico também vai tocar, né? A gente vai ter o show do Roupa Nova. Ó. Grupo Roupa Nova, lembra? Boa. Sucesso, anos 70, 80, anos 90. O show dos caras é uma coisa absurda, velho. É uma coisa absurda. Você entrando, inclusive, no site aí, no Navio Energia na Veia, .com.br, você vai ver fotos das edições passadas, 2012, 2013, 2014. Todos. Né? Cada um melhor que o outro. Desse ano, 2015, é uma loucura, é uma beleza. Vai ser a grande viagem da sua vida. Você vai adorar. Esse navio é tão grande, que o toboágua dele é maior ainda. O Portuga conseguiu se perder dentro do toboágua. Consegui, verdade. Não, não é tão grande que é, velho. Mas o navio, falando impressionante. Sério, você, dificilmente você vai conseguir usufruir de tudo que o navio tem numa viagem só. Não dá. Não dá, é muita atração, cara. É muita atração. Tem boliche. Muito difícil. É, muito legal. Tudo, vai ter tudo. O show do Rudy Landucci. É muito legal. Tem casamento em como fosse em Las Vegas. É, foi muito legal muito isso. Muito legal. Encheu muito legal. De gente. Um padre muito louco. Tá vendo louco aí, lá, tá vendo? Tô bacana. Não, quem entrar agora no site e ver aí o navioenergianaveia.com.br, na hora que der uma olhada, você viu esse simulador de Fórmula 1, Bar? É sensacional. Eu enjoei. Hã? Eu fui. Você foi enjoei. Nele? Foi. Ficou louco. Oh, isso aí. Eu enjoei. É show de bola. O mano vai também enjoa. Se você... Ah, o mano também enjoa, né? Na hora que você der uma olhada nessas fotos, der uma checada nessas fotos, você vai ficar louco. A piscina, olha, é sensacional. Olha, só nem sabia, tem um chat online pra você tirar dúvidas. Mas tá muito incrementado esse negócio aqui, hein? Tá chique. Oh, e os elevadores internos, as escadarias. Meu, é muito louco. Você vai ficar piscina louco. É maravilhosa. Então, olha, você que tá aí ouvindo a energia, o estádio 97, você quer saber como fazer pra adquirir, fazer a sua reserva? Porque também só restam mais 1.000 vagas, tá? O navio são 4.300 passageiros, mas só restam mais 1.000 vagas. Mais de 3.000 passageiros adquiriram a sua cabine. Então ligue agora! Ligue agora! Fale com o Bruno e toda a sua equipe. Ah, o bebê. É, 3624-9007. Repita. 3624-9007. Você pode ligar agora e você fala... Uma coisa que eu garanto, você pode parcelar em 12 vezes. 12? 12 é vezes. É, aproveite, viu? Aproveite. 12 vezes fixas. Fixas. O navio é gringo, mas as parcelas são congeladas. Em 12 vezes. 3624-9007. Ligue agora. Aí você fala, mas agora? Depois das 6 da tarde? Tem alguém atendendo? Tem! É. Opa! Tem! Pode só ligar agora e falar com o pessoal lá da promoção. Agência oficial. Mas que agência? Operadora. Operadora associada da Energia 97. O pessoal tá prontinho para te atender, tá bom? De repente, você liga, eles já pegam o teu telefone e te ligam de volta na sequência para dar todo o atendimento necessário a você. 3624-9007. Será que tem algum plano especial, tipo, pro Domênico te levar até a cabine? Podia molar um negócio desse, né? Podia molar. Tomar um café da manhã. O Domênico que acorda. Um café na bandeira, o Domênico vai te acordar. Ah, Coentei o Rodolfo. Pega o Domênico e o Rudy. Entendeu? Veste. Aí vai lá, acorda aí, ó, o cara. Vai tomar o café da manhã junto. É. Domênico na sacada, assim, sabe? Domênico com aquela colher com mamão, sabe? Fazer café. Pode ser. Não tem problema nenhum. O Domênico... Mas é aquela cena do... Só não deixa ele no banheiro, na cabine. Só deixa ele no banheiro, na cabine, se o Domênico levar, fricou. É, pro Domênico... Ah, só eu, vocês não. O Bá falou que você é insuportável. Alô, eu. O Bá falou aqui nos bastidores. Vai lá no banheiro do Bá. Detalhe, se você é empresário, por exemplo, e quer comprar cabines para fazer campanhas de incentivo, né, para os seus funcionários, final de você ano. Também pode ligar e falar com a equipe da promoção, tá bom? 3624-9007, ligue e participe. Vamos aos ouvintes, 3624-9007 é o telefone para você fazer a sua reserva. Para falar aqui com a gente no ar agora, o telefone é outro, 3284-7097. 97. Olha. Alô. Olha, alô. Quem fala? Omar. Você tá no banheiro, velho? Não, ele tá no além. Tá no banheiro, ao na viva voz. Não aparece, né? Tá usando fricô aí, velho? Tô no hall, cara. Tá no hall? Muito ruim. Tá no house? Mas tá ruim a ligação, hein? É. Parece que tá no disco voador. Manda o nome completo, velhinho. Omar Penha Bojó. Ferrou. Porra, meu, você tá mais longe que o Luxemburgo, velho. É verdade. Manda de novo o nome, velho. Omar. Tá ruim, né? Omar. Não é o Rio, tá, viu? Tá, é o Omar. Alô, agora melhorou. Grande. É. Melhorou agora? Ai, não. Não. Você tá no banheiro? Você tá. Omar. Eu vou melhorar. Não é o oceano. Você entra em casa agora. Se joga no prédio, velho. Se sintoniza aí, velho. Se joga do prédio que lá fora tá melhor, dá pra gente ouvir. É, tá nada, Portuga. Agora ficou bom, hein? Agora entrou. Agora ficou bom. Entrou aí, Portuga. Não, aqui não entra nada, Portuga. Entrou. Ô, velho, manda o nome. Omar. Hussein Abouljok. Ah, então essa ligação pode explodir a qualquer minuto. Eu já vou avisando. Fala! Vai explodir. Hussein? Absuki. É Absuki? Não. Abouljok. Abouljok. Isso. Ah, levou um choque. É. Oh, velho Salamalenko. Quantos anos? Salamalenko. Quantos anos você tem? Jade! Jade! Yala, yala, Jade! Lembra dele? É, lembro. Quantos anos você tem, meu velho? 5.1. RG número 2. Hoje, a Bol Joque. Ah, meu, esse cara deve estar a 51 milhas no mar, velho. Não é como possível. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, o mar. Ah, o sim, sim. O mar, o oceano. Velho. Deve estar lá no fim. Salvou a hora. No fim do Mediterrâneo. O nome do bar também é o mar, não é? É, o mar. É o oceano, o mar, oficina. É, olha, você tava longe, hein, velho. E o Domingo Gato, que diz que o maior atacante da história da seleção mexicana foi Omar Bravo. Quem? Omar Bravo, lembra do mesmo? Não sei. Era bom, era bom. Omar Bravo é quando dá tufão. Mas o melhor foi, na verdade, Hugo Sanches, pra ficar tudo bem claro. Ô, meu velho, e o bairro qual que você mora? Vamos ver, Jardim Ibitirama. Isso aí, o Ben já mandou um SMS, não sei se é verdade, se ele tá certo ou não, mas diz que é Zona Leste. Perto da Vila Prudente. Zona Leste Não é perto da Vila Prudente, Oratório, essas coisas aí, não. Tá bem que o bar tá aqui. Prudente, né? Divisa São Caetano, é isso aí. Ah, mas tá muito afiado esse narigudo. Prudente pro nariz, pra boca, pro ouvido. Sensacional, sabia que você ia salvar a hora aí, gente. Ah, louco, viu? E o time, meu velho? Ah, é o bicampeão. Bicampeão mundial. Ah, Corinthians, velho. Reconhecido pela FIFA. Mas o Santos também é. Porra. Não, reconhecido pela FIFA. Tão louco. Com a chancela, assim. Corinthiano só reconhecido na delegacia. E olha em pequenos furtos. E olha lá. Brincadeira. Olha lá. Os caras falam, quem foi? Foi ele. Eu só falo a respeito aí de quem tem chancela na taça. Falar, viu? Eu gosto de coisa lícita. A gente sabe. Você nem dorme. É que você falou agora, você nem dormiu. Eu gosto de coisas lícitas. Fala com ele aí de coisas lícitas. Ô, amigo. Diga aí. Pago Itaquerão. Pra desespero dos rivais aí, o Corinthians, ele tá nadando de braçada no Campeonato Brasileiro. Líder. O Corinthians, na minha opinião, na minha humilde e modesta opinião, já é praticamente 99,99999% de chance do Corinthians ganhar o título. Grava aí. Só corre o risco, talvez, de não ganhar o título, porque de vez em quando tem um acidente aqui, um acidente ali, certo? De vez em quando o avião cai, mas isso é pouco provável. A gente corre mais o risco de atravessar a Paulista e morrer atropelado por uma bicicleta do que caindo de avião. Então, eu trabalho com essa hipótese de que o Corinthians novamente será campeão brasileiro. O que você acha a respeito disso? Eu acho que nós temos aí uma tabela... Eu estava escutando ontem as previsões de vocês e com as previsões de vocês a gente empata quase em todas o parcial, o Dodô, vocês estavam falando de jogos difíceis, jogos fáceis. Eu acho que o jogo mais difícil que nós temos daqui até lá é contra a Ponte. O resto eu acho que a gente passa por cima. E o Atlético Mineiro? Mas o amigo... Mineiro lá... Lá, aqueles 4-1 que eles ganharam uma vez lá, aquilo foi muita sorte. Isso aí nunca mais acontecer. Quem sabe a sorte acaba. Mas o amigo, eu acho que esse próximo jogo do Corinthians é extremamente difícil, sim. Porque o próprio Figueirense que jogou contra o Santos ontem, mesmo o Santos não tendo conseguido abrir uma diferença muito grande de gols, Mas o time do Figueirense já deixou muito claro que o objetivo deles aí é permanecer no Campeonato Brasileiro na Série A. No que eles estão certos. Tá certo? Porque, querendo ou não, eles saberiam que mais cedo ou mais tarde eles iam enfrentar adversários mais qualificados na Copa do Brasil e a chance do Figueirense ganhar a Copa do Brasil é a mesma praticamente do Fluminense. O Fluminense tem mais time que o Figueirense? Tem. Mas também não vai ganhar. Essa Copa do Brasil é dificilmente vai escapar de Santos, talvez Palmeiras, Grêmio. Mano, o que a gente falou aqui, eu diria que a chance deles antes era similar da do Vasco. E continua sendo então é complicado, similar da do Vasco. Eu também acho, complicado. O Vasco também não tem time hoje pra ganhar a Copa do Brasil. Não tem. Então o Figueirense, acho que ele tá certo em tentar focar aí no Campeonato Brasileiro pra permanecer na Série A. Esse jogo de domingo contra o Corinthians é um jogo extremamente difícil. Essa situação incômoda que o Figueirense tá no Campeonato Brasileiro, liberando a zona de rebaixamento, toda hora entra, sai. É uma situação aí que vai, talvez, aí acontecer até a última rodada pro Figueirense. Eu não vejo o Figueirense com esse time todo aí para talvez escapar, assim, de maneira fácil. O Figueirense, ele vai tentar buscar cada ponto que ele conseguir nesse campeonato. Mas, mano, o que acontece com o Figueirense, com esses times, principalmente os de Santa Catarina, em casa eles se agigantam. Em casa, a torcida vai... Claro, vai ter... Acho que a torcida do Corinthians é um caso à parte, porque ela vai dividir. Se não tiver mais corintiano. Mas, dentro de casa... Os caras vão pra cima. Ali é difícil jogar. Ó, é o 18º hoje no Campeonato Brasileiro. O Figueirense, se o Figueirense vencer o Corinthians numa hipótese remota aqui, vamos colocar dessa forma, porque eu não quero que vença. Mas se o Figueirense vencer o Corinthians, ele ainda não consegue sair da zona de rebaixamento. O Figueirense, ele empataria em número de pontos aí com a Chapecoense. O que eu acho que quem quer ser campeão não pode... pensar em Figueirense, Ponte, Chapecó, Joinville, não Chapecoense, não pode pensar nesses times, não. Eu acho que tem que passar por cima, como passou contra o Santos. Passou por cima, não tomou conhecimento às 11, 100% de aproveitamento. Passou por cima, não. Vocês foram fazer gol quase terminando o jogo, não é? Passou por cima. Melhor, para, Regina. Também foi o jogo. O goleiro do Santos foi melhor em campo. Mas eu vi o tempo aí, depois, eu não vi no dia. O goleiro do Santos foi melhor tudo, em campo, tudo normalmente. Mas passar por cima é você meter 4, 5, 6, pô, para. Mais volume de jogo. Passou porque o goleiro do Santos tava numa manhã inspirada. Então, não passou. Ué, e o goleiro tá lá pra isso, pô. Mas para terminar no mínimo 9. Foi o jogo melhor. Tá de brincadeira. Pra terminar 9. Não, aí está exagerando. Tá bom, 8, vai. Ah, mano, para. Brincadeira. A gente defende ele, ele vai lá e vai... Fala, amigo. Não, pera, menos também. Mas, ô, amigão, agora a prioridade da diretoria corintiana é renovar o contrato do Renato Augusto, mano. O Renato Augusto tem o contrato com o Corinthians até o final do ano que vem. Ele é novo? Quanto ano ele tem, mano? Ele é novo, Motinha. O Renato Augusto acho que tem 25. Tem chance de ser vendido ainda. 26. Vou ver aqui. É, se não me engano, acho que o Renato Augusto tem em torno disso. Tem bola ainda, hein? Tem bola. E é muito bom. Mas, ô, amigão, a diretoria tá tentando aí viabilizar a renovação de contrato aí. A renovação não, a ampliação, né? Porque o Renato já tem um contrato vigente até o final do ano que vem, mas a diretoria já tá tentando... 27 essa... anos. 27? É, acho que foi. 28 de fevereiro de 88. É jovem. Mas uns 3 aninhos ainda joga. Em alto nível. Aqui no Brasil até uns 35 mais, ele joga. 40 ele joga. Então, a diretoria do Corinthians aí tá tentando aí novamente aí ampliar o vínculo aí com mais um jogador que tem se destacado e muito no Corinthians. E eu acho que merece sim essa renovação. O que você pode falar a respeito do Renato Augusto? É um jogador que tem sido aí protagonista nesse time do Coringão, não tem não? Eu acho que no meio campo, além do Renato Augusto, o Jadson está fazendo boas partidas. Eu acredito que tenha que renovar, a não ser que ele faça igual o Traíra do Guerreiro, né? Ele deve estar chorando as pitangas agora querendo voltar pro timão. Então, se ele não pedir absurdo, ele deve renovar. Mas, além dele, eu acho que a diretoria deveria renovar com o Ralf. O Ralf é um... Eu nunca... uma dupla Elias, Ralf, para mim foi uma das melhores, tirando o Vampeta, e aí Vampeta Rincon. E Rincon, aquela foi espetacular, né? Sim. Mas o Ralf, para mim, tem que ficar, é um cara imprescindível. Se nós tivéssemos um Ralf na seleção, com certeza 7-1 não tomaríamos naquele jogo. Mas sabe o que pega, eu acho, na renovação do Ralf, amigão? É o alto salário. O Ralf é um jogador aí que não dá pra gente contestar aqui. É um jogador que tem uma identificação muito grande aí com o Corinthians. A torcida do Corinthians adora o Ralf. Mas o Ralf, cara, pelo fato dele hoje, tá certo, servir como opção de banco, porque o titular ali da posição ali é o Bruno Henrique, é que o Bruno Henrique tá machucado. e não tava atuando, o Tite, ele sempre, quando tinha todo mundo à disposição, ele vinha utilizando aí Bruno Henrique e Elias. Essa é a dupla de volantes aí do Corinthians hoje, quando todo mundo tiver apto. O Ralf, concordo contigo plenamente, é um cara que a torcida do Corinthians adora, é um cara que a torcida do Corinthians respeita muito, é um cara que, quando inclusive tem jogado nas últimas partidas aí mesmo, com a possível chance dele não renovar o contrato no final do ano, é um cara que tem se dedicado ao máximo aí, inclusive foi agredido pelo Ricardo Oliveira contra o Santos aí, tomou uma cotovelada ali no olho ali. Não fala nada, né? Né? O Ricardo Oliveira foi convocado. Ah, deveria ter convocado o Ricardo Oliveira pela cotovelada que ele deu. Futebol, esporte, tem contato. Nada de ser ridículo. Contato é uma coisa, agressão é outra. O cara não fez isso. Contato é uma coisa, agressão é outra. Eu tô mimimi, hein? Nada de ser ridículo. O cara poderia ter ficado cego. Mano, sem viadagem. Sem viadagem, mano. Ah, poderia ter descolado a retina do jogador. Sem viadagem. Descolar seu cérebro, isso sim. Seu louco. Então, viu? Então, com relação ao salário que eu tava citando, o Corinthians, ele já tem um contrato com um jogador aí que esse sim eu acho que não deveria ter voltado, que foi o caso do Christian, que você citou também. Na primeira passagem dele pelo Corinthians, aí o cara jogou muito. Mas agora, não sei se fisicamente ele não tá bem, mas é um cara que tá ganhando muito e não tá jogando. Então, se você renova o contrato do Ralf, tá certo? Pra deixar o Ralf com a qualidade que ele tem, com o alto salário que ele tem no banco, eu acho que é complicado. O Corinthians, ele tá tentando aí ao máximo poder enxugar essa folha salarial. Porque o Corinthians, ele tem uma folha salarial ainda muito alta. O próprio Roberto já disse aí que ele tentou equacionar, ele se desfez de alguns jogadores ali que eram importantes, como foi o caso do Guerreiro, como foi o caso do Emerson Sheik, como foi o caso do Fábio Santos também, que também tinha um salário alto. E o Corinthians, ele conseguiu, de alguma forma, tentar enxugar um pouco. Aí só esses três salários que eu citei aqui já ultrapassa a casa de R$1 milhão. Isso aí já, esses três aí que eu citei aqui, Emerson Sheik, Guerreiro e Fábio Santos, já deve girar muito próximo ali de 1.300.000, 1.400.000. Aí. Então, são três jogadores que o Corinthians conseguiu aí. Tudo bem, vendeu alguns ali e outros acabaram com o contrato. Acabou o contrato. Acabou se desfazendo de jogadores ali que, juntos, somados, Domênico Gatto, custavam 1.400.000. É uma grana. Sabe, o Ralf hoje é um cara que deve ganhar em torno do quê? Uns 300, 350 pau? Pra ficar no banco? Não, pelo... O Wagner quanto ganha? 500 pau. Então... O Christian, pela informação que divulgaram na cara, ganhando bastante também, né? É que eu sei que desmentiram recentemente o presidente, eu não sei se foi o Edu, se foi o Roberto, que desmentiram aí que os salários aí do Wagner Love, do Christian aí, não giravam em torno disso que a mídia tinha divulgado, que era de 500 pau por mês. Será? Mas eu não sei se de fato não gira em torno disso. Que menos do que Love, isso, do Wagner Love, duvido, Motinha, ele quando retornou da China, ele voltou, Domênico Gatto, sem o passe, e negociou as luvas. Então... As luvas já estão embutidas nesse valor. Você acha que o cara voltaria por menos que 500 pau? Duvido. Acho que não, não sei, né? O Christian é idem. O negócio do Christian foi um péssimo negócio. Um jogador. Eu não traria também, não. Se eu tô no futebol brasileiro como dirigente, eu iria atrás, que jogou no Corinthians, que eu gosto, é o Jusilei. Não sei como é que tá. Mas tá, é um jogador. Tá ganhando caminhão de dinheiro na Arábia. Não, tudo bem. É isso que eu falei. Eu não sei como é que tá. Nem fisicamente, nem com uma condição financeira. Mas é um volante que, por exemplo. Eu não vejo o Jusilei nenhum quando ele vai receber, para lá a Casa da Moeda na Arábia, Domênico Gatto. O cara pega e fala, opa, para. Mas ele é bom, não é, mano? Aí, fora isso. Porque hoje é fabricação de dinheiro, a gente tem que mandar pra casa do Jusilei. Mas ele é bom, não é? Muito bom. Tá. Muito bom jogador. Eu traria. Muito bom jogador. Thiago Maia do Santos também. Aí ganha 120 pau. Vai pedir 120 pau. Antes. De vir o Christian, antes. Se você tivesse que repatriar o jogador. Todo mundo queria. Antes de repatriar o Christian. Antes. Se você tivesse que repatriar o Christian ou o Jusilei, eu traria o Christian. Eu tô falando antes. Você também. Você fala agora, vendo agora. Não, eu sempre gostei do Jusilei. Gostou, mas não é melhor, nunca foi. No Corinthians mesmo, quem jogou muito mais foi o Christian. Mas quantos anos? Ele era mais velho. Mas não importa. Pega a idade. Mas não importa. Eu tô falando quem jogou muito mais. Era melhor. O Christian era melhor. Hoje falar hoje. O tempo passa. Mas hoje tá. Então, hoje tá fácil. A idade dele. Quem vai dizer se o Jusilei chegar aqui também não conseguir jogar? Então, por isso que eu falei, pra você ver como é que tá. Por isso que eu disse. Na mesma. Ó, amigão. Ó, o Ricardo Oliveira. Ninguém queria. Era seleção. Eu acho que se jogadores saem do centro, excepcionalmente, um ou outro, quando voltam pro Brasil, voltam a jogar bem. O Alex voltou num nível razoável, jogou no Curitiba num nível bom, mas a maioria que volta, eles demoram muito para se adaptar. O Wagner Love, eu acho que nunca vai se adaptar, né? O Wagner Love foi um tiro no pé, né? Não tem condições. O Christian foi outro. Jusilei, não sei de onde vocês desenterraram o Jusilei. Não, eu gosto. Eu tô falando que é um jogador, bom jogador, um bom volante. Mas o homem da placenta. É, o Jusilei não sai hoje. Se não me engano, eu acho que o Jusilei tá jogando no Emirados Árabes, aí tá ganhando um caminhão de dinheiro. Mas, ó, amigo, por falar em repatriar jogadores aí, o Kleber, lembra do Kleber que fez a dupla de zaga com o Gil? Lembro, claro. Ele abaixou a alcinha aí e mostrou o bico da teta pro Corinthians, mano. Não. Mas é verdade, mostrou a bicoleta pro Corinthians. Você gostaria do Kleber novamente no Corinthians? Já, é a segunda vez. Você gostaria do Kleber de volta ou não? Olha, se sair um dos dois, ou o Felipe, eu acho que pra reserva hoje o Kleber vai bem. Então, mas pra ser titular, não acredito. Pra ele entrar num time montado assim... com o Gil do lado, acho que até eu jogo, né? Com o Gil do lado, o Gil é espetáculo. Ele só brigaria com o Felipe, né? Olha, o Gil, cara, o Gil, ele é um misto de zagueiros. Ele é um misto de Gamarra com Dario Pereira, com Oscar. Menos. E menos. Menos e menos. Olha, até o Omar tá rindo, mano. Para. Tá louco, o Gil joga demais, Omar. Joga, mas não é isso. Bom zagueiro do Cone Sul. Bom jogador, ponto. Melhor zagueiro do Cone Sul. Bom jogador, ponto. Tá maluco, só joga demais, velho. O Gil é quase um herói. Completamente louco. Não é só um bom jogador, ele é um pouco mais que isso, né? Ele é muito bom jogador. Joga muito. No futebol brasileiro não tem um zagueiro melhor que o Gil. Para por aí. Na América do Sul não tem um zagueiro melhor que o Gil. Opa, não tem. Opa, no Cone Sul não tem um zagueiro melhor que o Gil. Para, que não tem. Já ouviu falar de Cata Dias do Boca? Já ouviu? Cata Dias, velho. Cata Dias. Agora, eu ia falar do Breno, do Rodrigo Caio. E Breno? Breno põe fogo em casa. Esse é. Você bota fogo no jogo. Não fala. Ô, Omar, fala. Esse Luca, gostei dele nos minutos que ele entrou. O que vocês acham disso? O Luca mostrou personalidade, velho. Não pegou um bêbado, ele pegou o Santos. Exato. E nesses 10 minutos que ele jogou, aí ele participou dos dois gols aí que o Corinthians marcou. Parece que é um bom jogador, né? Parece. Precisa jogar mais. Mas ele era, o Cruzeiro contratou, teve uma lesão. É que ele perdeu o gol do Cristiano. Se ele for um jogador nota 5, possivelmente no Corinthians ele se torna um jogador nota 8, porque a camisa sobe 3 pontos. Pronto. Tá vendo aquele papo? É a capa do Batman. É verdade. É a capa do Batman. Domênico, por exemplo, você pega como parâmetro aí o Elias. Quando o Elias saiu do Corinthians, ele nunca mais fez o mesmo sucesso aí que ele fez quando jogou no Corinthians. Ele jogou muito no Flamengo? Não, no Flamengo ele até jogou um pouquinho, mas ele não jogou 10% do que ele jogou. Pera lá, não jogou 10% do que ele jogava no Corinthians. Ah, mas jogou bem sim. Você pega o Paulinho. O Paulinho, aqui no Corinthians era um monstro. Ele foi jogar no Tottenham lá, foi dar um chute lá, bola saiu no escanteio lá, passou vergonha. Acontece. Aí foi jogar agora na China. Tá louco, mano. Paulinho, aquele Paulinho do Corinthians que jogava demais. O Christian jogou muito aqui, foi pra fora, voltou e não tá jogando. Então, mas é porque agora ele não tá tendo chances. Olha com o que ele briga. Olha com o que ele briga. Ele tá brigando com o Mágico Elias, mano, com o Bruno Henrique. Não dá pro Christian, velho. Mágico ele. Ô, Omar, quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Sim, eu quero mandar um abraço pra quem tá me escutando aí. Queria falar um negócio, que eu participo de um grupo da energia do Face. E queria falar, ela manda um abraço pra eles lá. Nanda, você é chata pra cacete. Quem é? A São Paulina? Deve ser, se ele tá falando. Exato, é muito chato. Chata. E é modinha também, né? Deixa tá cheio. Quando o timinho dela perde, ela some. Ela some. Aí ganhou ontem do rebaixado, né? Postou umas 300 coisas lá, impressionante. Quando perde... Eu sei quem é, uma gordinha. Que gordinho, seu louco? Ela é gordinha. Mas não pode falar pra uma mulher que é gordinha. Como assim? Você chama mulher de gordo? Eu sou gordo, eu falo que eu sou gordo. O português é gigante também. Fala. Só que você não gosta de mulher, você chama mulher de gordo. Eu xingo mesmo, e daí? Mas não pode. O português é 3 vezes gordo. Mas não fala. Pode falar que é gordo. O português toma banho na pia com VAP e ninguém fala nada. O português é gordo, ele vem falar de mim. O que tem a ver com isso, velho? O português é lavado na garagem lá, ninguém reclama. Me lava lá. Omar, um grande abraço pra você, viu? Cara, foi um prazer aí falar com vocês. A puta confusão que você arrumou aí. Muito legal falar com vocês. É a primeira vez que eu ligo, a primeira vez que eu falo com vocês. É um prazer. Dodô imparcial. Muito obrigado. Não fala. Todo mundo fala. Dodô, já tô acostumado já. Meu Deus do céu. Fala valente. Só tem um defeito. Não é muito pra perguntar. É uma virtude isso. Fala malenco, tchau. Falou, um abraço, velhinho. Valeu, parceiro, tamo junto. Rumo ao título, hein? Net Station. Estádio 97 na Energia. Trazer 97, a buzina aqui. Em nome de Honda, meus amigos. Em nome de nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. Também em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Benjamin, fala de Esser, vai. Todo mundo conhece alguém que está procurando imóvel, não é? Bom, vou te dar a dica. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Além de localizações privilegiadas e imóveis com alto índice de valorização. Então, amigão, quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. E para vocês terem uma ideia, 92%, olha que bacana, hein? 92% dos clientes comprariam um Esser de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Ó, conheça a Esser Store. Fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, lá em Santo Amaro. Lá você vai ver um monte de ofertas assim, super bacanas. Esser Store, Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, Santo Amaro. Se você preferir, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Guilherme, pra toda a galera da Esser. Estádio 97. A loja online do Estádio 97 está bombando de novos produtos. Agora, além de presentes e itens oficiais do seu time, também tem a linha exclusiva do Estádio 97. Tem bonés, camisetas, moletons, mochilas, tudo com a marca do programa que você ama. Acesse lojadoestadio97.com.br. Tem tudo o que você imagina. Só não tem a imaginação do casão, né, Tobias? É verdade, né, Tobias? Meu Deus do céu, que voz, hein? É a loja do Estádio 97 bombando de novos produtos lá em Motinha. Sim, uma loja que tem mais de 1.600 produtos. Tudo isso já? É. Caraca, e velho. E cada vez mais, em semana que vem, aguarde. Vai ser legal. Olha, vem um produto aí que vai fazer muito sucesso. É muito mesmo? Muito sucesso, a gente fez uma parceria aí muito legal. Semana que vem, novidades. Prestou atenção no Motinha, né? Semana que vem, novidades aí na loja do Estádio 97.com.br. Se você vai comprar vai dar um presente pros seus amigos, sim, né? Pro seu pai, pro seu tio, ou pelo menos, amigo secreto. Ou pra você mesmo. Pra você. Você fala, quero comprar uma coisa do meu time legal. Ó, mulherada, que por exemplo, tá chegando amigo secreto. Mulherada não sabe que vai, putz, eu vou dar um presente pro meu chefe. Pô, você sabe que ele é corintiano, sabe que ele é palmeirense, verdade. São Paulino, Santista. Entra lá, uma infinidade de produtos pra você escolher, pra todo mundo, que é o seu amigo secreto. Todos os times, né, Matheus? Todos os times. Tem Grêmio, Inter, tem Atlético, Cruzeiro, tem Atlético. Ixi, Flamengo. Acessa lá pra você dar uma olhada. Loja do Estádio 97.com.br. E olha, somente produtos oficiais, hein? Sim. E um outro detalhe muito legal, porque você acaba ajudando o seu time, né? Como são produtos oficiais, você ajuda o seu time, lógico, também. E tem também a nova linha exclusiva do Estádio 97. Vão de bonés, vão de camisetas, até moletons e mochilas, né? Um melhor que o outro, olha, muito legal. Os bonés novos, hein? Que bonito. Tá um mais bombando, bonito que o outro, hein? Acesse pra dar uma olhada lá, ó. Loja do Estádio 97.com.br. Também tem no Facebook. Tá aí no Facebook? Então acessa facebook.com/lojadoestadio97. Acessa lá e compre o seu produto, certo? Evidente. Fala aí, ó, mano. É, só passar a informação aqui. É, eu tinha falado que o Jusilei tava jogando na Arábia lá e, de fato, ele tava no Emirados Árabes. Hã? Mas agora ele tá jogando na China, que nosso amigão, deixa eu pegar o nome dele. O mundo joga na China hoje. É... Até o Vanderlei, né? O Osman. O Wanda. O Osman, nosso ouvinte aqui, ele passou a informação e tá jogando lá no Shandong Luneng também. Que beleza, hein? E o Xin Luxa foi pra segunda divisão, né? Não, isso que eu ia perguntar. Você acha que a população da China... A China vai ser técnico. Olha, time da segunda divisão. Você acha que a população deve aumentar muito, Domênico? Mas não muda nada. A segunda divisão da China pra primeira, o que muda? Não, é pior. A primeira é uma porcaria. A primeira é melhor que a segunda. Ah, porcaria. Mas vocês acham que a população vai aumentar consideravelmente? Com a chegada do Luxa? Porque o Luxa vai levar um monte. Não é fácil, hein? Ele vai levar um monte. Vai chegar lá, ver que não tem, fala, traz eu. Você vai ver, amanhã vai, ó, parar, vai romper o contrato com o Flamengo. Ah, ele vai levar um monte pra lá. Tudo vai jogar a segunda divisão da China. Você vai mas ver, pelo véio. Dinheiro. Parar vai jogar os cara na China. Devem pagar tem. O Bruno, pelo dinheiro. Olha aí, ó. Passou! Olha, passou o avião aí, hein? Daqui a pouquinho eu vou falar da promoção do avião do Estádio 97. Mas agora, meus amigos, Vamos agora a mensagens que chegaram no aplicativo. Tem confusão, Domênico. Vambora. Porra. Nunca tem confusão. Ah, você tem, sim. E só uma coisa, quando eu falei do Pará, você sempre fala, Pará, eu não sei como você é profissional de futebol. O drible que ele tomou do Dátolo no jogo contra o Atlético Mineiro, eu não sei como um cara dele jogou no Santos. Joga no Flamengo. Eu não sei como ele calça chuteira, ele é muito ruim. Não sei por que você falou isso aí. Todas as vezes que eu tô aqui, sempre. Você é calmo, só arruma encrenca, velho. Como assim? Essa porra desses e-mails aí. Não, não, eu não. Não é e-mail, é app. Flávio Coutinho mandou aqui. Sombra, na minha opinião sobre o nosso tricolor, é bipolar igual ao time. Não estou 100% confiante de que iremos passar pelo Vasco, não. Como assim? Mas se passar, vamos ganhar o título em cima do porco. RG manda um amo ela para minha esposa Camila. Abraços, Flávio Coutinho Tricolor. Esse cara tá louco. Olha, mas eu posso falar. Esse e-mail tá atrasado, não tá? Chegou agora. Foi de ontem, não foi? Não, não, 18 horas e 52 minutos. Como vai perder pro Vasco? Chegou agora. Ô, louco. Chegou na volta. Tá. 18 horas e 52 minutos. Não, mas é que ele fez a. Ele falou que ele não tá totalmente confiante, que ele não sabe se vai passar pelo Vasco ainda. Vai perder do Palmeiras. Mas o Palmeiras é antes do segundo jogo. Caraca, velho. Urso. Tá bom, vai. Vou mandar um cartão pra você, mas não vai atrasar com o cartão. E o RG? Estamos recebendo hoje que acaba lá. A visita ilustre de DJ Vagnão. Acho é bom. É o Urso. DJ Vagnão. Grande Vagnão. Mas tá com um projeto bacana no Mary Pop. Vai lá, porque é legal. DJ Vagnão me lembra das minhas épocas de solteiro lá em Guarulhos. Que legal, sábado, né? Sábado, Vagnão. Sábado. Arrumava uma treta atrás da outra, cara, mulherada. Toda vez que ia lá em Guarulhos, arrumava. Lembra? Segurança ia me buscar lá, que estavam querendo bater nele. Eu ia com a turminha boa, né, Vagnão? Eu ia com a turminha legal em Guarulhos. Você, japonês, Portugal gosta de apanhar. Lembra aqueles caras? Lembro. Não apanhava nunca. Tchau, tchau. E o RG é hoje que vai acabar a verdade secreta lá? Hoje o bicho vai pegar. E a Grazi morre? Hoje o bicho vai pegar. Não, não. Não pode morrer nunca. Não, mas disse que vai acabar. A Grazi hoje ela falou que vai fumar o dedo. Ela vai acender o dedo e vai fumar. Mas na próxima semana que acaba? Não, hoje. É hoje. Hoje. Hoje acaba? É. Não perca. A quinta? É sexta. Bicho vai pegar. Não acaba de sexta as coisas? É sexta que acaba. Hoje é quinta, gente. É sexta. Ah, hoje é quinta. Hoje é quinta. É penúltimo. Ah, hoje é penúltimo, mano. É. Mas eu acho que a Grazi vai morrer. A mãe pega a filha sexta hoje. Não tem Globo Repórter? A mãe pega a filha hoje. Ele vai falar sobre a Grazi. É. E a mãe se mata. A mãe pega. Não fica falando a porra do final, seu louco. Anderson Coutinho. Aliás, desculpa. Anderson Ferreira. Não tem nada de Coutinho aqui. Não sei onde eu vi Coutinho. Anderson Ferreira. Muito louco, hein, meu? Boa noite, amigões. Mano. Oi. O Corinthians deveria tentar, com um plano de marketing, a contratação do Ibrahimovic para a Libertadores. Não acho, não acho nada impossível se concretizar, não. Mas o jogador é muito caro para ser opção de banco, gente. Hoje o Ibra não tirou o lugar do Love. O Love acertou. Vocês estão falando mal do Love aí. O cara que faz a pergunta já não é bom da cabeça. Aí manda pra essa figura aqui. Olha a resposta que sai. Peraí, ó. O Ibra hoje, se ele chegar no Brasil, tem todo um processo: adaptação, língua, estilo de jogo. É complicado. A única coisa que ele vai talvez sentir em casa é dentro do estádio. Porque o estádio do Corinthians tem um gramado europeu, tá certo? E o clima ali é muito ameno também. Ele logo deve escolher algum elenco pra beijar também. O Ibra. Carlos Eduardo Alves. Olá, galera, boa noite. Ontem, Dodô, nosso Verdão, perdeu uma chance de fazer o placar lá no Sul. Aí, tá vendo? Mas aqui não tem pra ninguém, não, hein? Rumo à semifinal. Abraços, é o Cadu, né? Carlos Eduardo Cadu. Cadu. E mais, Corinthians versus Atlético Mineiro em Campeonatos Brasileiros fizeram 59 jogos, com 29 vitórias do Corinthians, 15 empates e 17 do Atlético. É freguês, hein? Freguês, velho. Sem falar que o Corinthians ganhou uma final deles em 99. Assim como Deus sabe um como. Dia a Portuguesa fez 7 no São Paulo, o Atlético conseguiu fazer 4 no Corinthians. Deus mas São nem Paulo, por isso o São Paulo perdeu o sono por causa da Portuguesa, assim como o Corinthians também não. Por isso não sei o que o quê? O Marceneiro fala tanto que o Atlético vai passar pelo Corinthians. Portuga Marceneiro. E como é o nome do rapaz aí? Marceneiro. Portuga Marceneiro. É, sabe por que eu sou Marceneiro? Porque ele conhece o Paulo Cheiro. Peraí. Como é o nome dele? Deixa eu perguntar pro mano primeiro. Carlos por que é Marceneiro? Oi, desculpa. Carlos da Vitória. Por que Marceneiro, mano? Porque o Portuga conhece um pau pelo cheiro. Que isso? Por que Marceneiro? Que isso? Por que Marceneiro? Olha ali. Por que Marceneiro? Eu vou responder pro ouvinte. Um de cada um. Por que eu sou Marceneiro? Olha ali. Gasco a tábua na mãe dele. Por isso que eu sou marceneiro. Gasco a tábua. Agora brincando com você. Ô, Portuga, vou falar bem baixinho pra tua mulher não ouvir. É. Mas você ainda pega uns travecos aí? Ei, seu juiz, eu enfio a... Agora você tem que concorrer. Eu enfio a madeira. Eu sou marceneiro. Agora nem amarelo, nem amarelo. Não, Portuga coruja. Mas quem seria o concorrente? Ele sobe no pau e regala o olho. É o Vieira, não. Essa é pra você. Essas bonecas, não me copia, não. Essas bonecas. Deixa eu te falar. Isso é o cara que falou de você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Calma. Fala pro menininho aí. Segura, ô, rapagão. Deixa eu te falar uma coisa, velho. O galo. Tá sem voz por quê? Faz tempo, hein? Foi uma semana. Não, mas ele tá mais rouco. Doente, hoje tá mais rouco. Não, tá fazendo voz doente. Não, fiquei muito. Vai, conclui, sol, porra. Seguinte, o galo, meu irmão. O galo pegou o Corinthians, mas deu uma torada nele de 4-1, que vocês nunca mais... aqui, vocês esqueceram, vocês quase perderam o jogo aqui. Vocês salvaram por causa do Vander Walter. E na final de 99, teve um pênalti do Índio. Não teve nada. Que roubaram o Atlético. Roubaram o Atlético. Foi mão do Índio. Foi mão do Índio. É, o pior cego é aquele que não quer ver. O cara que começa com esse mimimi, com essa frescura. O Galo é o melhor time do Brasil. Ai, o campeonato tá manchado. Ai, o campeonato tem um asterisco. Vai pro inferno, isso é recalque, velho. Nenhum time do Campeonato Brasileiro merece ser campeão mais do que o Corinthians. Nenhum deles. E para nenhum. Com isso. Bom, e para de falar recalque, que homem não fala recalque. Deus, isso é recalque, recalque, dor de cotovelo. Recalque é coisa de baitola. Senhores, vamos agora ao momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, vai sair e curtir um barzinho com seus amigos? Boa. Use o app Sem Parar Táxi RG, olha, ó. Manda. Asdro Botocô tem ouvinte, alô. É, Domênico? Não, Mr. Magu. Ah, que bom. Pério. Eu vou te dizer. Fala aí, meu velho. Quem fala? Eu não tô acreditando que eu tô ligando. Aqui é o Alan Valério falando. Alan Valério do quê? Alan Carneiro Valério, esse é o nome completo. Alan Carneiro Valério. Quantos anos, Alan? Ai, eu tenho 25. 2,5 anos, gente. Vocês gostam de carneiro? Já comi alguns. O quê? Não lembro dele. Eu carneiro. Já comi alguns, mas o problema é que ele berra muito. Eu também não. Eu já comi, é bom. Eu comi. A carne de carneiro tem um gosto dura. Muito forte. É, tem que comer. Tem que saber fazer. Um molho de menta. Molho de hortelã, Motinha. Molho de hortelã é bom. Muito gostoso. Não, né? Já comeu um carré de carneiro? Não, nunca comi. É muito bom um carré de carneiro. É cordeiro só antes. Mas você não pode fazer o carré de carneiro também? Seu animal. Se eu pegar o cordeiro, eu não posso fazer também? Animal, o prato não. É meu, é seu. Vai, faz. Mas, ô, Alan. Diga. Você tem 25, é isso? 25. 2,5 RG hoje. Ah, fiquei chateado, mano. Não, não fique chateado, não fique. O que foi, RG? Aquele gol do Gabigol. O que foi? Que no Valério, sabe? Que eu... Ah! É, no Valério, é no Valério. Sacanagem, não, Valério. Boa, RG, sensacional. Na verdade, eu quero saber onde tá Marco Valério. Some onde você, é que tá Marco Valério? Tá, você podia sumir do mundo. Você vai encontrar ele. Marco Valério tá preso, mas tá sendo bem tratado. Eu posso cantar uma coisa pra você? Mas você tinha que agradecer ele, que ele deu o estádio pra você. Eu posso cantar uma musiquinha? Vou cantar uma musiquinha. Ele deu o estádio pra você. Vai pondo água no feijão, que em 2018 eu tô voltando. Lá, eu tô voltando. Volta não, não volta. Você duvida não. Que eu tô voltando? Não, duvidar não duvido, por quê? É, tudo cadeia. É capaz. Ô, né? Oh, meu velho. Ô, Valério. Qual que é o bairro aí que você mora? Tô da Vila Maria aí, Portugal. Porra, velho. Uma das melhores coisas do mundo. Domingo eu tô no ensaio, sexta-feira tem ensaio. Desfilem comigo na minha ala lá paulista, na Vila Maria. Um abraço pra todo mundo da escola. Melhor coisa do mundo. E o mano tá precisando aparecer lá na escola também. Também lá, você. Não vai, nunca mais. Ô, Alan, Vila Maria, mano, vai mais. Tô lá todo dia. Qual time? É Tricolor, meu filho. Tricolor! Campeão da Copa do Brasil de 2015. Ei, Botinho, você não falou com convicção, cara. Não, você falei. Você não falou com convicção. Falei. Você acredita, Mota? Você acredita, Mota? Ah, eu senti ontem que os caras estão imbuídos. Vai ter apostinha aí, você e o RG? Senti ontem. Na próxima fase? Pô. Tem Palmeiras na parada, não, tem mas é não, um contra o outro. Santos. Ah, mas deixa um passar contra... primeiro, pô. O Santos já passou também, gente. Não, vamos passar. Você acha primeiro. Que não passou ainda, mano? Já foi, o Santos já tá lá. A gente não sabe. Tá né? Mas eu acho que. Eu senti outros caras imbuídos. Eu senti o Pato, uma vontade, o Ganso. Você viu que os jogadores estavam com aquela história ali, que tem, lógico, uma grande parte aí. Da vontade do Osório, da história do Rogério se aposentar no final do ano, da história do título, do capitão se aposentar com a taça. E eu senti, você sentiu isso? Com certeza. Eu achei que você achou o quê ontem? Olha, tava um jogo bom, viu? O pessoal tava com mais vontade, até o Ganso se mexeu, o Luiz Fabiano também. Tá, o pessoal tá indo firme, viu? Tô sentindo. Só não pode oscilar, né? Ô, Motinha, mas eu não acho que eles estão jogando por causa do Rogério, não, velho. Eles estão jogando ali pra tentar livrar o próprio rabo, pra usar o português claro. Não, mas então tem... Porque existe uma meta aí que o Aidar estabeleceu ali em conjunto com a Ataíde, e o próprio Ataíde, ele sabe que se o São Paulo não conseguir esse título, o título da Copa do Brasil, grande parte da diretoria vai rodar. Mas na boa, mano, o jogador não tá nem aí pra que os caras pensam, né? Mas eles sabem, diretor. Motinha... Não, mas é que tá, eles sabem que se a... Vai, o alto escalão ali, o Ataíde rodar, muitos dos que estão ali dentro do elenco também vão. Mas muitos sabem que já vão rodar, né, mano? Certeza. Velhinho, você acha... Certeza que tem. O que tem ali, eu acho que eles estão jogando mais pelo Osório, eu acho, por exemplo. Esse papo não, de que o São Paulo agora vai se concentrar em Copa do Brasil, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Você acha que o clássico contra o Palmeiras... Porque o São Paulo tá aí a 2 pontos, né, do Palmeiras, em quinto lugar. Quer dizer, uma vitória coloca o tricolor também no grupo lá, no, entre os quatro. Você acha que o São Paulo vai abrir mão disso? Não vai tirar o pé no clássico? Ah, eu acho que não, e acho que nem deve, viu? Porque ganhar a Copa do Brasil é um objetivo, mas é muito difícil. Tem que manter o ritmo, né, velho? Contar com ovo, né? Ô, RG, então, não, RG, tem que manter o ritmo. O São Paulo, nos últimos 2 jogos contra o Palmeiras, tomou 7 gols. Eu duvido. Já é nenhum time entra meia-boca em clássico. Ainda mais com esse histórico, entra muito menos. Antes de ontem, ligou um ouvinte aqui, falando sobre São Paulo e Vasco. E eu disse que a diferença que teria o jogo seria o Ganso e Pato. E foi a diferença do jogo ontem. Quando você pega dois caras muito superiores tecnicamente, pegando uma defesa totalmente arrebentada como é do Vasco, um time com todo respeito ao Jorginho Pastor, é um cara gente boa, deve rezar bem e tal. Mas desculpa, não tem padrão tático o time do Vasco, é uma bagunça. Pegou espaço, o Pato pegou bolas dominadas de frente, primeiro gol, mano. O Vasco não tinha um volante pra dar uma chegada no Pato. Ele caminhou pelo meio da defesa do Vasco e bateu a bola pra dentro do gol. Segundo gol, na sobra, não tinha um cara acompanhando. Então, quando pega os jogadores tão bons contra um time tão ruim e desorganizado, é isso. Quem que o Vasco pega no final de semana? Mas o Vasco, ele é muito inferior, né? É muito inferior, é muito desorganizado. Quem que é? O Vasco pega o clássico, é o Flamengo. É o Flamengo. A chance de ganhar. É Flamengo e Vasco. Ele tem chance de ganhar. Quarta-feira vai entrar já entregue. Não tem reação. Mas nem que caia uma chuva de farofa doce na Groenlândia, o São Paulo perde pro Vasco. E é mando do Flamengo. E eu falava aqui antes do jogo começar, o São Paulo tem que fazer o resultado em casa. Porque se for lá pro como é que é o nome do Vasco lá do... Maracanã. Então, por enquanto tá marcado pra Januário. Por enquanto tá marcado pra lá, mas pode ser que eles levem esse jogo pro Maracanã. Oh, não, pode ser pra ganhar dinheiro, pode ser que esse jogo... Escuta o que eu tô te falando. Quem que vai eles vendam o mando. Pera só um minuto. Quem é que vai querer ir no jogo do Vasco? Posso falar em Brasília? Sabendo que tomaram uma nada. Mas em Brasília tem muita torcida do São Paulo. Tem muita torcida do São Paulo, tem carioca pra caramba também. Ninguém tá chamando assim, tá louco? E, ó, quando o cara vem chamando, é lá em São Jornal é capaz de ter mais torcida do São Paulo do que o Vasco. É, isso aí que o Mano falou é verdade. Talvez não tivesse tempo hábil pra vender o Mano. Dá pra organizar. Mas o jogo já tá acabado, mano. A eliminatória acabou. O Vasco, até por medida de segurança, o Vasco não vai pôr esse jogo no Maracanã. Se tivesse saído daqui por segurança, RG, é mais fácil colocar no Maracanã do que em São Januário. Em São Januário é pior. É mais complexo, eu acho. O que eu disse? Você falou que no segurança não vai colocar. Não, confundiu. Ao contrário. Isso, colocaria em São Januário, se tivesse saído daqui... Ah, uma chance de vitória. É, com uma derrota de 1-0, né, ou 2-1, ou... Fazer caldeirão. Ou tivesse empatado. Agora, tomando de 3, mas não vai nem que Deus queira eles vão pra lá. E aí, você acha que o São Paulo tem que comprar o Pato? Ah, é aquilo, né? Depende da condição financeira, né? Nós estamos meio quebrados, né, bicho? É. Tem que ver, se o negócio for bom, por que não? O moleque é jovem ainda, mas... Negócio bom, São Paulo tem 40 milhões pra dar no jogador? Não. Ah, para. Moro, não vai ser 40 milhões, ser vendido. Você sabe que não vai ser vendido por 40. Aonde? Duvido que o Pato vai ser vendido. O Corinthians recusou uma proposta da Turquia de 5 milhões de euros aí na última hora da janela. Não dá 40. Mano... Se vocês conseguirem, puta sucesso mesmo. Pra vocês. Mas não vai ser vendido. Vocês estão com o negócio e uma trolha na mão aí, bicho. Não, trolha nenhuma. Porque o negócio é o seguinte, Motinha. O Pato, ele vinha numa crescente, naquela época que pintou a possibilidade aí dele ser transferido. E já pintaram aí clubes interessados. Clubes europeus ali, ingleses, italianos. Não, eu acho difícil ficar. Turcos. Turcos, enfim. Hoje ficar, mano. O Pato, ele vive um momento melhor... Tá certo? Do que naquela época. Porque hoje o Pato, ele é cotado, inclusive, pra vestir a camisa da seleção novamente. E mas se isso acontecer... São Paulo, né, mano? Não, mas aí que tá. Se isso acontecer, do Pato novamente vestir a camisa da seleção brasileira, você sabe que quando o cara é convocado, abrem-se portas. É como se fosse a porta da esperança. É verdade. Então, Motinha, se houver de fato, tá certo? Uma convocação do Alexandre Pato aí pra um jogo da eliminatória, nunca em que ele possa sabe, entrar, né? Jogar e numa dessas fazer até um gol, vai acontecer de clubes europeus, ou quem sabe aí do, da Ásia, enfim, alguém vai fazer uma proposta pro Pato. No final do ano, Mota, a multa rescisória do Pato, que hoje é de 10 milhões de euros, ela cai pra 8. O São Paulo, no meu entendimento, não vai querer gastar 8 milhões de euros aí no Alexandre Pato. Não vai. Temos. Nem tem esse dinheiro pra gastar. Mas vão negociar o valor, né? Pode mano? Ser que se não desse o Pato São ainda Paulo tiver bem... alguma coisa com essa venda, mano? A menos que... Assim, Motinha, se houvesse uma possibilidade de venda que fosse inferior a 10 milhões de euros, o São Paulo teria que ser consultado. E possivelmente São Paulo só liberaria o Alexandre Pato se de fato o Corinthians remunerasse o São Paulo muito bem. Se houvesse uma proposta superior ao valor de 10 milhões de euros, o São Paulo era obrigado a ceder o jogador independentemente de receber alguma coisa ou não. No caso, não receberia. Agora, no final do ano, essa multa ela proporcionalmente vai caindo. Ela cai para 8 milhões. Se houver uma proposta aí muito próxima de 8 milhões, que seja 7 milhões de euros, Motinha, vai para 35 milhões de reais. O euro está quase 5. Então o Corinthians ele pode recuperar, numa tacada só com esse aumento das moedas, aí tanto o dólar quanto o euro, uma parcela aí muito grande do valor que o Corinthians talvez aí já tinha aberto mão. Porque todo mundo falava que quando o dólar estava, 3 e pouco, ou muito próximo de 3, todo mundo, pô, o Corinthians perdeu muita grana. Mas com esse boom, tá certo, da moeda americana e do euro também, dependendo do que acontecer aí no decorrer do ano, aí se o Pato for de fato convocado, se numa dessa o Pato for pra lá e fazer... tudo, acho que não recupera, não. Não, pode ser que não recupere tudo, mas é melhor você, talvez, recuperar boa parte do que você investiu do que não recuperar nada. Então... Vai ser uma grande sorte, hein, mano? Mano, mas se não acontecer nada disso, também tem uma contrapartida. É complicado um clube brasileiro investir 8 milhões de euros aí no jogador, né? Mas, mano, se não acontecer nada disso que você falou, e o Pato ficar por aqui mesmo, acabar o contrato, eu acredito que o São Paulo vai chegar no Corinthians e falar, amigo, eu tenho tanto. Aí o Corinthians fala, não, dá pra melhorar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho lá? Vai ser negociado dessa maneira, tanto quanto? Não. 7 milhões de euros. Era só um minuto. Não, o Corinthians vai ter que diminuir o tamanho do rombo. Não, se o Pato terminar o contrato, ele não vai dar nada pros Corinthians, não. Não. Ele negocia com o São Paulo e acabou. É que fica um ano ainda, Domenico. É um ano ainda. Não, depois, no final do ano, Dodô, ele tem um ano pro Corinthians ainda. Mas vem cá. Vem cá. Ele acabou de dizer aí que 2 horas antes de fechar a janela... Já teve proposta. Teve proposta do Manchester United. Na hora que ele falou assim, rapaz, Manchester United... Vem atrás de mim. Por alguns minutos eu não voltei pra Inglaterra pra jogar no clube mais rico do mundo. Por mais que ele esteja feliz no São Paulo, nós estamos falando em jogar na Inglaterra... E outra, a visibilidade pra seleção lá é maior. Se houve mesmo a proposta, claro. Basta o cara tá fora do Brasil, parece que o cara joga mais. Falar em jogar na Inglaterra, ganhar em libras, você vai atuar na Europa. Vai morar num país de primeiro mundo. Morar num país de primeiro mundo com segurança, saúde, tudo do bom e do melhor. Gente. Mas qual a graça? O Pato. Como assim? O Pato, meu amigo. Ele não vê. Eu te falar uma coisa. Acho que ele não vê a hora de voltar pra lá. Lógico, você não tem a dúvida. Não é que ele não tá feliz no São Paulo? Tá. Mas, gente, que lá ele vai ser mais feliz que aqui. É muita hora diferente. Isso é normal na vida. Gente, é normal, cara. Ele vai sair daqui com um título. Vai entrar pra história da Copa do Brasil. Ele vai sair daqui. Quem que vai ganhar a Copa do Brasil? O Pato. Tá louco, né, Mota? Eu adoro tomar cerveja, mas se me oferecer um bom vinho, eu vou ficar mais feliz. Ele vai ficar feliz, vai entrar pra história de São Paulo. Aí daqui a 10 anos vai querer voltar. Cara, e sem contar, que nessa transação, independente de qual seja a proposta, pro próprio Alexandre Pato é interessante ele ser vendido, porque ele tem uma participação do próprio passe. Ele tem 40% do valor da transação. Pode ser. Imagina, agora, se o cara não quer pôr no bolso mais milionário, aí, né? Imagina se o cara não quer pôr no bolso aí, que seja vendido por 8 milhões de euros. Vai ficar milionário. Agora, ele põe no bolso aí no mínimo 3 milhões. Cara. Agora, pro United também esperar no meio do ano pode ser uma boa também. Evidente. O quê? No meio do ano que vem? É. Não sei até que ponto, viu, Sombra? Pode ser uma boa. Imagina a situação do cara. Se o Pato não fechar com ninguém no final desse ano, ele tem que retornar pro Corinthians. Ele tem que retornar. Ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem. Aí ele fica triste. Até o final desse ano ele volta, Final desse ano. Mas São Paulo não pode renovar de novo? São Paulo tem o direito de compra. O Corinthians não vai querer renovar. Não. Isso é um jogo. O United pode falar assim, Pato, eu rolo aí uns 6 meses aí. E a gente contrata. Aguenta aí 6 meses, porque no meio do ano. A gente negocia. A gente vai chegar lá e falar assim: olha, Corinthians, o que eu tenho são 3 milhões de euros. Vocês querem isso aí? Ninguém rola 6 meses, Sombra. Ainda mais um cara que tá jogando em alto nível, como é o caso dele. Mano, mas não é. Aí chega aí, de repente, pode fazer uma articulação de algum clube tá jogando poder em alto querer nível, pegar emprestado, tá alto nível. O Pato tá jogando em alto nível, sim. Imagina o Pato não. Pensando tá. Pra voltar lá pro Brasil, ecológico. É alto nível. Não, é o melhor. Pro Brasil é alto nível. Em produtividade. No Brasil, sim. Em produtividade, em número de gols, é o melhor momento da carreira dele. A única coisa que não precisa discutir de Pato no Brasil é... Não, esquece, Mota. Não vota. Pato no Corinthians, esquece. Não tem Pato no Corinthians. Não volta no Corinthians, não. Porra, depois o cara fala que vai mandar ele pra jogar no... Onde é lá? Eu acho que não. Eu, se sou Corinthians, O Edu Gaspar já deu uma entrevista detonando ele, pô. Lá no Bola da Vez, pô. Mas não detonou ninguém. Não, ele depreciou, assim, no Bola da Vez, a entrevista depreciou, mano. Tá louco? Ele não viu, assim, o Pato ainda é patrimônio do Corinthians, o cara vai detonar. Mas não exaltou, eu vi a entrevista. Não, mas tá louco. Uma coisa... Pera aí, não exaltar é uma coisa, depreciar é outra. Deu uma... Vai na minha. Bom, o negócio é o seguinte. Com relação ao Alexandre Pato, eu sou o Edu, eu ligo lá pro... Pro pessoal do Arsenal, porque o Edu tem uma coleta. Tem uma do quê? Uma coleta lá na Inglaterra. Como assim? Eu pego lá, eu ligo pro Kia, falo, Kia, qual é uma agência de modelos que faz uma proposta pra Fiorello e Moraí? Que é querendo ou não, Sombra? O jogador é tonto, mano. O jogador é tonto. Como você joga abaixo, hein? Mas não é verdade. Você joga abaixo. Você é sujo. Leva a mulher pra lá, Sombra. Você é sujo, mano. Ela pega e fala, Pato, o negócio é o seguinte. Aceita qualquer proposta, mesmo que for do Nottingham Forest, velho. Não! Vai jogar na Inglaterra, você tem que ir comigo pra lá. Lógico que é. Não. Vai viver na Inglaterra e vai viver feliz pra sempre. Mas lá pro CT do Tietê, não volta. Ô, Alan. Diga. Um abraço pra você, deixa seu palpite. São Paulo. CT, o nosso cego, é Parque Ecológico. E Palmeiras. Vai ser apertado, 2-1 tricolor, eu garanto, eu acho. Olha! Vai ser. Olha! 4-0 lá. No Morumbi é nosso. Então tá bom, amigão. Posso mandar um abraço aí? Pode, claro. Queria mandar um abraço aí pro Damatro. Damatro. Pro meu primo Pancho e o Pança, que vão sempre comigo no Morumbi. E pra minha namorada, claro, Monique. Então tá bom. Falou, meu velho. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, um abraço. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Vamos ao segundo ouvinte. Vai viajar? Precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. É verdade, alô. Alô. Quem fala? É o Júnior. É o Júnior, tudo bom? Beleza, Dodô. Júnior do quê? Genilson Ferreira do Santos Júnior. Isso aí não é. Isso aí é vingança. Como se vingança o pai chama Genilson, falou, vai sofrer comigo. Isso aí é vingança. É Júnior. O meu também é Júnior, o meu pai também se vingou de mim. É? É verdade isso aí, ô? É vingança. Júnior. Então. Acho que ele não gostava muito do nome dele, falou, vou passar esse aí pra frente. Aí, não falei? E aí o Júnior de vingança vai passar, o filho dele chamar Neto. Janilson Neto. Vai passar? Vai passar? Não pode não. Não faz isso com a criança. Só de maldade. Falei, eu sofri, vai sofrer também. Hoje em dia sofre bullying. Não pode quebrar a corrente não, Dudu. Como assim? Tem que passar de geração pra geração. Ai. Tá bom, e qual que é o bairro? Aqui é o Sacomá. Parece uma foca, né? Qual é a idade dele? A idade. A idade qual é? Idade 26. 2.6, RG. Ah, já Nilson que estamos falando. Sensacional! Deixa como tá, né, velho? RG sempre salvando. Ah, é Genilson. E o que eu falei? Janilson. Ah, mas tá relacionado. O RG que diz que o gol que o Geilson fez no Morumbi contra o Corinthians foi o gol mais bonito. Mais ele importante já viu da história da vida do Geilson. Da história da vida do Geilson. Ah, ele deve ter sido. Você lembra disso? Luxemburgo entrou com 12 naquele jogo, lembra, RG? É. Santos e Corinthians. Vocês já falaram que o Lucha vai pra China? Decadente, segunda divisão da China. Não só disse isso, como disse que vai aumentar a população considerável na China. Depois mas lá tem Macau, né? Macau. Depois da ida do Lucha... Você ficou sabendo que já tá marcada a pré-temporada dos caras no Bourbon? A pré-temporada vai ser no Bourbon. Assim, Bourbon? É, vai na China pro Bourbon. O Bourbon, os caras vão tudo falar chinês, legal pro caramba. Sorte dos nossos amigos do Bourbon. É evidente. Os jogadores virativos vão pra China. Isso é um intercâmbio do cacete. A população da China... China, lá, até uma manicure vai levar da China aqui pra China. Você vai ver que vai subir a população. Pessoa, time aí, ô brother. É nós, Dudu. Nós quem? Palestra de Coração. Opa, nós, velho, nós. Assistiu o jogo ontem? Assisti só o segundo tempo, só. Poderíamos ter vencido esse jogo, poderíamos ter saído com um placar bacana ontem. É como sempre, aí perdendo pênalti, né? Nunca dá pênalti pra nós. Cadê o replay do Cláudio Azedão na rádio? Tão pedindo, hein? Tão pedindo. Aqui tomou um mico do Rádio Nacional. Foi um sucesso a narração do pênalti ontem pelo Cláudio Azedão. Foi impressionante. E ele seca, velho. Eu falei, não deixa. Não deixa a narração. Antes dele falar, eu falei, você vai zicar essa desgraça, ô filho da mãe. Não vai narrar, não. Aí, né, deixa narrar, vai perder. Falei, não falei, Bruno? Falei, gente. Falei aqui atrás, não. Vai perder essa porcaria. O Azedão vai é perder contra o Palmeiras, né? Certeza, velho. Nossa. E depois teve outro pênalti lá em cima do Gabriel. Você achou que foi? Claro, pênalti, claro. Eu não, mas não foi, né? Velho. Não foi. Sabe o que próprio achei? Gabriel hoje deu uma entrevista dizendo que... Eu achei que foi pênalti, sabe o que eu achei daquele lance, mano? O próprio Gabriel que sofreu o pênalti disse que não, mas não, que não foi. Sabe o que eu achei, vendo? Tá, Domênico, quando ele corta o goleiro, O Gabriel que sofreu falou que não foi. Mas é porque ele tá falando isso pra não sofrer represálias da arbitragem. Mas é verdade. Calma, calma. Quando ele dá o corte no goleiro, o goleiro do Inter ali, ele toca o jogador. Se o jogador cai naquele momento, o juiz daria o pênalti. Como o Gabriel dá mais um passo e depois ele cai, aí o juiz acabou meio que achando que foi simulação. Eu acho que foi simples. Ele achava que dava pra, ainda com o toque, fazer o gol. Quando ele viu que não dava mais, ele se joga. Aí o juiz não marca. Foi isso. Na minha opinião, a minha leitura do lance foi essa. Mas se ele se jogou, não existe. Não, mas é que tá, Domênico. Ele pensou que quando ele deu o corte, ele falou, mesmo o cara me tocando, eu vou ter equilíbrio pra alcançar a bola e fazer o gol. Quando ele viu que não ia ter essa possibilidade, ele se jogou. E aí o juiz não deu mais o pênalti e poderia ter até administrado ele com cartão amarelo. Mas não importa. Mas ele se ele é tocado e continua na jogada, sim, acabou. Não foi pênalti. Mas o problema é depois ele se jogar. Entendeu? É, mas aí falta malandragem. Com o tempo ele vai aprender. O Gabriel, vou falar uma coisa pra vocês. Palmeiras gastou dinheiro com os outros atacantes, até o Barrios, acredito que tenha qualidade. Mas o tempo todo o Palmeiras teve o melhor atacante dele ali. Agora, do lado dele, é o Gabriel. Ô, meu velho, agora não há tempo que dizer. O Dudu tá jogando muito, hein? O Dudu tá jogando muita bola. O Rafael Marques, quando entrou, também voltou a jogar bola. Isso é muito importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E, consequentemente, você tá disputando quartas de final aí da Copa do Brasil, podendo se classificar para uma semifinal e crescer nesse momento é muito importante. Você não acha? Acho que sim. E querendo ou não, aí o Mano já deve estar com medo, já vem que vai estar chegando, hein? Chegando no quê, mano? Chegando? Ô, mano, o cara falou que você tá com medo, mano. Chega, nossa, tô urinando na roupa de tanto medo. Isso? Vá pro inferno, vá pro inferno. O Campeonato Brasileiro já tem dono, cidadão. Atlético Mineiro. Corinthians. Chegando, o Brasileirão já tem dono. Tenta brigar pela Copa do Brasil aí, Paquito. Tenta brigar pela Copa do Brasil aí, Paquito. Ah, mas nós estamos, né? Você acha que tira? Mas na Copa do Brasil nós estamos. E o brasileiro a gente já tá. Você acha que tira? Nós estamos. Você acha que tira 13 pontos? Tá fazendo número no brasileiro. Que número? É quarto lugar, eu vejo o número. Tá fazendo número. Eu tô vendo o número que tá fazendo aí. Você acha que tira 13 pontos, Galinho? Dá pra tirar. Ô, RG, você acreditou que o Santos conseguia chegar, meu? Nós também dá pra chegar. Não, mas uma coisa é acreditar que o Santos poderia chegar na 10ª rodada. Ô, velho, você já tá no craque, mano? Você, hein? Já tá no craque ou não? Tô não, mano. Se eu fosse corintiano, eu ia falar. Não, eu tô preocupado com a sua saúde, velho. Você tá assistindo a Verdade Secreta lá? Rapaz, tá bem. Para com esse negócio aí. Você viu o estado da Grazi, mano? Eu vi. Então, tio, esse é seu caso amanhã. Larga isso, velho. Você tem família. Mas o zagueiro do Palmeiras lá, aquele doidinho, disse que é 13 pontos, ele deu entrevista, né? Aquele maluquinho que joga... Não, mas outro. O Vitor Hugo, esse aí. Os jogadores, do Palmeiras, eles não podem chegar e falar que não dá mais. Você tá louco. Ah, tá na dele. É jogador. O jogador tem que sempre acreditar e tem que falar que vai dar. Até que matematicamente não dê mais, ué. Como não? Não, mas o jogador não pode enganar o torcedor, né? Ele tá chamando o torcedor de trouxa falando isso. Ei, mano, o Vitor Hugo é melhor que o Gil. Aonde, velho? Aonde? Se o Gil amputar as duas pernas, ele fica melhor que o Vitor Hugo. Não, não. O Vitor Hugo é muito bom jogador. Mas não é melhor que o Gil. Melhor que o Gil? Quem é melhor que o Gil hoje? O Gil é melhor que o Kaká. Isso eu disse sempre. Melhor que o Gil, David Braz. O Gil é melhor que o Kaká. Ei! David Braz é melhor que o Gil. Não, também não é, gente. Não é também não, gente. Ó, se você tomar como base, por exemplo, o Gil ou o Boateng? O Gil é melhor que o Boateng. Eu também acho. É, o Gil, por exemplo, ou o Piquet? O Gil é melhor que o Piquet. Também acho. Lógico que é, gente. É, isso é verdade. O que é melhor? O Gil ou o Sérgio Ramos? O Gil. O Gil claro que é. Eu também acho. Dane-se o Gil. Mas é. Ô, meu velho, deixa eu falar pra você. Tem dois confrontos aí. Respeito o Santo Gil, rapaz. Tem dois confrontos. Eu gosto da lei de Gil. Deixa ele falar, é que se ferre, deixa se exploda o Gil. Não, Domenico, a Lei de Gil você tem que seguir se sempre. O Gil. Pô, Portuga, se define também, velho. Vê que o Marquinhos tá torcendo. Mas ele é bom, pô. Tem dois jogos nesta rodada, na 28ª, que no meu ponto de vista, eu quero saber o seu ponto de vista, que vão definir para alguns times aqui, principalmente os que estão mais atrás aqui, se querem alguma coisa do brasileiro. Esse Palmeiras e São Paulo é um. Porque se o São Paulo, se o São Paulo vencer o Palmeiras, beleza, ele passa e fica um ponto na frente do Palmeiras, continua na briga. Agora, se o São Paulo perder esse jogo, o Palmeiras abre 5 pontos de diferença e acho que fica difícil pro São Paulo. O empate é muito ruim pro Palmeiras? Jogo, o empate não, é muito ruim? O empate é do Palmeiras. O empate é do Palmeiras. Sim. Porque se o Palmeiras empatar, ele vai a 45. O Flamengo não pode chegar aos 45. Entendeu? E o Palmeiras continua... Empatando, ele se mantém. Ele continua na quarta posição. Boa. Entendeu? Agora, o Internacional e o Santos. O Internacional, sétimo. Santos, e o Flamengo oitavo. E o Flamengo também. Não, tô dizendo porque é confronto direto, EG, nessa rodada. Ah! Então, se um dos dois perderem, acho que tchau pro 4, né? Pro G4 acabou. Sim. Pra esses dois aqui. O que ganhar fica e o que perder já foi. Você pensa assim também, não? Penso. Acho que o difícil era ganhar do Grêmio. Ganhar do São Paulo lá é fácil. Não é fácil, não. Epa, não. Ainda mais você tá brincando, mas não tem nada fácil. Não vem sendo fácil nos últimos 13 anos, né? Não. No Morumbi, não. Não, mas não falei que é fácil. Não, ele tá falando. Não, o ouvinte falou. Ele falou, mas eu não tô falando que é fácil, não. É, manda de São Paulo, né, velho? Não tem nada fácil, não. Esse cara não trocou. Tudo bem que os jogos desse ano aqui, o Palmeiras foi bem. Tô vendo o estado desse cara. Ele meteu 3-0, ele meteu 4-0 no São Paulo, mas o Palmeiras e São Paulo sempre. O Palmeiras com São Paulo e com o Inter, eu já falei aqui antes. O cara trocou micro-ondas na biqueira. O Palmeiras não leva muita sorte. E nem com o Galo. Trocou o quê, mano? Não, Galo. Trocou micro-ondas na biqueira, gente. Na biqueira? Não, maluco. Ô, maluco, dá teu telefone que eu vou falar com teu pai, velho. Mano, você é fofarrão. Você é fofarrão, maluco. Eu fui na rádio já assisti aí com vocês. Ó, é nóis, mano. Obrigado pela audiência. Manda aí o placar, então. Palmeiras e São Paulo, velho. 2-1, Dudu. Tomara. É isso aí. 2-1, geralmente o da só frente é mandante. Só pra nós, cara. Pra nós. Não, pra nós. É 1-2. Não. É 1-2, velho. Não, 2-1 pra nós. Você falou 2-1? Mas não falou pra quem? Não, mas é 1-2. Eu tô perguntando pra quem é. É, mas não precisa nem falar, pô. Você é 2-1. 2-1 pra nós, pra nós. Pra nós. Então é 1-2, é isso? 1-2, né? Ah, que seja. Não, 2-1 Palmeiras. Fica mais fácil, então, RG, pra você entender. 2-1 Palmeiras. Tá bom. Então tá bom, amigo. Tá bom, manda abraço pra quem você quiser. Vamos lá. Mandar um abraço pro pessoal da Santronic aí, o Guilherme do PCP, o Maurício, o Júnior, o Léo. E falar que é tudo nós, né? O Palmeiras tá chegando. Boa, velho, é nóis. Mandar uma moela pra minha esposa. Qual o nome dela? Nailda. Nailda. Ah, não, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Ah, entendi. Ó, já pensou, padre, Geilson, você aceita Nailda como... Não, Janilda não vai dar certo isso aí. Isso aí vai ser um erro ortográfico na gravidez. Geilson e Nailda, não dá, velho. Um casamento desse não vai dar certo. Como vai chamar o filho? Como é que é? Janilson e Nailda, como fica o filho? Janil. Janilda. Deixa aí. Janil. Não. Deixa o rapaz. É Genilson ou Janilson? Janilson, J.A. Viu? É J. Tá vendo, pai? J. Se for garoto, é Janil. Se for menina, é Janilda. Tá vendo? Boa. Aí. Alô, meu velho. Obrigado. Bom, abraço, nós, viu? Obrigado. Um abraço. É nóis, velho. Tipo as brincadeiras. Aí. Valeu, Estádio 97 valeu. Batiza também, velho. É. Continuando com o momento sem parar do Estádio 97, 3 ouvintes na sequência. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com o hashtag sem parar oficial. Vou te falar, viu? Vou te falar uma coisa pra você. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Pedro. Ah, Pedro, tudo bom? Olá. Tudo bem, quem fala? Ah, não, peraí. Não, ia falar com ninguém. Aí você tá tirando o varato da sua cara, patrão. Ó, aposto. Você liga aqui, nós estamos aqui há 16 anos, no mesmo número de telefone, na mesma hora. Você liga pra mim e pergunta quem é, velho. Não, não pode. Não, eu te juro, velho. Ah, mas ele confundiu a voz do Domênico. Com o quê? Com o pica-pau? O pica-pau doido? Com o pica-pau. Não é possível. Aquele pica-pau do zoinho doido. Não. Ele tá brincando. Ele tá brincando de reverso. Ligaram pra ele. O que foi? Explica aí, vai, explica. Explica. E aí? Quem fala? Ligaram pra você? Era pra você, peraí. Ô Pedro, e aí? Você quer ligar pra... Você ligou pra onde, meu velho? Você que ligou, vamos lá. Fala aí. Você ligou pra onde? Pô, eu escuto vocês desde o ano 2000. Então você já sabe, então, por que porra. Você pergunta quem é, então, velho? Então você já sabe, mano, porra. Nós somos em vários componentes. Porra, mas eu que atendo essa porra de telefone. 16 anos não era o mesmo. Não, a hora é a mesma. Não mudou nada. Mas ele falou que ligaram pra ele. Não ligaram pra ele, mentira. Ô, velho. Eu sou pra ligar pra alguém? Manda o nome completo, vai ser isso, não acaba nunca. É. Pedro Pires. Pedro Pires, só isso? Sim, só isso. Ô, RG, e quantos anos você tem? 5'5. RG. 5.5, tudo 5. Hoje, RG. Hoje. Nesse calor. Ô, velhinho, você acabou de jantar? Ainda não. Você vai jantar ainda? Vou jantar. E quem preparou a sua janta? Eu mesmo. Você mesmo. E o que, que você colocou no seu pirê de batata? Ah, sensacional! Você tá muito louco, velho. Salvou. Tá muito doido, mano. Você gosta de purê, Domenico? Purê é legal. De mandioquinha. Bom. Pode ser mandioquinha, mandioquinha de batata. Mandioquinha, legal. Eu faço um de batata, ó. Você costuma pôr queijo ralado, um bom queijo ralado no purê de batata? Fica bom. Azeite, fica bom. Vai azeite. Bem. Azeite. Salsinha e cebolinha. Junto, bater, fica bom. Queijo ralado, não. Não, que gelado fica bom, às vezes. Começa a fazer gororoba. Aí virou gororoba. Com frango empanado, fica gostoso. Aí você já fez gororoba, sim. Ó, velho time, hein? Palmeiras. Nós! Sempre, nós sempre. Ele tá nervoso, hein, Domingo? Vai devagar com ele. Assistiu o jogo ontem, meu velho? Eu tava com a minha... Eu quebrei o pé agora. Você quebrou o pé? Nesse momento? Agora? Agora há pouco. Deve tá doendo demais. Puta merda. Como assim, velho? Você quebrou o pé? O que aconteceu, velho? E eu tô com uma muletinha aqui. Mas o que você fez? Como você fez? Jogando bola, pô. Ixi, sozinho te dando uma porrada. Você chutou a pedra? Também depois de 5.5 você vai jogar bola, hein? Dura, jogo duro. Mas você machucou sozinho ou te deram uma porrada? Não, explica, você driblou, foi chutar, o que aconteceu? Eu pisei na bola. Deficiência de calça. Tá vendo, você é ruim, ainda não aprendeu com 55, não aprendeu a jogar, não vai aprender nunca mais. Goleiro, pô. Tá jogando de teimoso, hein? Você tem que comprar aqueles biscoitinhos aí que vem na embalagem ali, rico e cálcio, sabe essas coisas. Ah, não, que vem na farmácia lá? Não. Calcetrão B12. Você tem osteoporose? Porque o Dodô tá com osteoporose. Eu não. Eu sou osteoporose. Ele bebe leite todo dia, ele tem ossos. É nada disso que aqui, velho. Se vira essa boca. O garoto cálcio, lembra? Não tenho. Na cama, quebrou a clavícula. O Domingo tá acordando mais cedo pra colocar ele no sol, pra ver se dá uma fortificada. Põe ele no sol. Não, eu tô pondo uma senhora no sol. Tá, Tô pondo também. E ela gosta? Algumas. Você conhece bem. Olha. Ai, pro inferno. Mas você gosta do sol, Domingo? Esse negócio de cálcio é verdade, mano. Vocês já fizeram o exame, Domingo? Não fiz. Porque às vezes você tá com deficiência de cálcio no corpo. Isso daí reflete nos ossos aí. Qualquer batidinha você quebra um osso aí. É verdade, tô falando sério. Não, sim, é verdade. Ô, velho, e aí? Não é meu caso, não. Tá bom. Diga. Não, que você tá perguntando se você assistiu o jogo ontem. Do Palmeiras assisti. E aí, o que você achou? Acho que não tem muita opção, né? Tem que podia ganhar, né, cara? Agora podia, né? Jogou melhor, né? O Barrios, bom jogador, mas ontem ele perdeu. Ele tinha perdido um gol 2 minutos antes, né? Tinha perdido um cara a cara, né? Mas o problema não é só do Barrios, né? Do Barrios, né, velho? Tá com crédito. O problema é de jogador. Dependendo do jogador de time grande, o cara quer ir bater pênalti com estilo, né? Ele não quer dar porrada. O goleiro foi bem também, né? Ele quer mostrar. Sim, mas o goleiro foi mas bem. Ele jogou meia altura. Jogou do jeito que o goleiro gosta, só tombar. Porra. O goleiro foi bem. Ah, bica, velho. Ah, cacete. Dá uma bicuda. Pelo menos se perder, perde com razão, pô. É, sei lá. Mas, Domênico, gente comentou até essa semana. Foi semana passada a respeito aí da possível compra do Palmeiras aí do jogador Rafael Marques, em definitivo aí depois do término do contrato. A gente tinha comentado aqui que a multa lá para que o Palmeiras pudesse comprar em definitivo aí seria em torno de $5 milhões, mas hoje a informação que chegou é que o valor estipulado do passe aí gira em torno de US$1,5 milhão, cara. Aí vale. Se for US$1,5 milhão, aí vale US$1,5 milhão, né? Vai dar em torno de R$6 milhões. Aí sim, US$1,5 milhão, tudo bem, acho que vale. Pô, não vale, Rafael porque Marques. Rafael Benzemarques. Rafael Benzemarques. Ah, não pode ser. Sim, senhor. Não Rafael Benzemarques. Sim, senhor. Gente, só faz gol bonito. Rafa galera. Do Cavaca palmeirense, pera, meu brother aqui. Diga. Atenção, tem pênalti pro Palmeiras. Cláudio Azedão narrando. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Pênalti pro Palmeiras. O árbitro anulou do pênalti, cara. Atenção, você é palmeirense, pênalti pro Palmeiras. Olha, solta um rojão, porque é difícil, viu? Pô, sobra. Saiu no prejuízo. Posso narrar esse pênalti? Pode, vamos lá. Quer meter aí, vamos. Cadê a torcida? 28 minutos. Jogo legal pra caramba. Mas é o Azedão? Cláudio Azedão, Azedão, Azedão. Azedão. Não, maluco, lá, ele dá uma zica. Não é o seu velho? Lucas não. Barros aí, Alisson no gol. Olha lá, ó. Quem vai narrar. Se o Palmeiras fizer gol, a culpa é sua. O Barros que perdeu um gol na cara, agora pouco. Não, sai não. Vamos ver. Juiz é o mesmo. Oba, é o mesmo juiz do Corinthians? É o Azedão, velho. Foi um pênalti muito parecido com o do Corinthians. O cara chutou. Lá vem o Lucas Barros, lá vem o Lucas Barros, correu, bateu aí, defendeu! Defende o goleiro! Aê! Defende o goleiro! Esse cara é musical, aê, meu Deus! Quem tiver a cara do domínio. Aê! Sensacional! Bateu mal pra boa, aê, RG! Olha a cara do Fernando. Sensacional! Meu Deus do céu! Taca na internet isso! Taca na internet! É só o nosso programa! O Cláudio Azedão de narrador tá me saindo muito bom! Mal? Ué, eu fui com emoção, pô! Muito bom! Eu falei, não deixa! Sensacional isso! Eu fui com emoção, pô! Olha, o Azedão nascendo uma nova, um novo talento pra narração! É nesse momento, que eu vejo a quantidade de pessoas que torcem contra o Palmeiras. É impressionante. É o Anzante. Viu, Sombra? Aí os caras falam que sombra, não tem. Como Sombra, eu vi. Vários aí os caras... É, o senhor aí lindo, que eu vi sorrindo muito. É Vila Maria. O sorrindo é muito, senhor. O Sombra? O senhor também. O senhor aí todo risandinho. Eu não. Como não? Eu ouvi? Eu não tô ouvindo outra coisa. Eu ouvi? Como não? Tudo rindo, seu Sombra. Uma cambada de vendido, viu? Mas como não ri, porra? É, não é engraçado pra caralho. Engraçado o quê? Eu não dei uma risada aqui, ó. Eu tava rindo do narrador. Você vê, riu por dentro, Domênico. O sangue frio e a imparcialidade do profissional Cláudio Azedão. E eu tava falando ali atrás, que eu tava assistindo aqui atrás. Eu tava atrás de todo mundo aqui, né? Ele falou assim, olha... Falei, ele vai zicar esta porcaria. Vai zicar. Ele vai zicar. Você sabe aquele negócio que parece que vai dar merda e dá? Ô, velhinho. Alô. Fazer uma pergunta rápida pra você. A International Bird, ela admite. É Bird. É Bird. Bird é que voa. É Bird. É o Larry Bird, né? É Larry Bird. É Bird. Ela é verdade. Ela admite em 2016 fazer o vídeo árbitro, velho. Que é utilizar aí a tecnologia no futebol. Você acha que vai dar certo isso? Por que não autorizou a CBF? Alô. Oi. Alô? É estranho. Não. O que acontece é o seguinte, velho. Não, é teste. Eles vão eles vão fazer a reunião em março do ano que vem. Agora, vai perder um pouco a graça, né? Que graça, meu Deus. Graça, pô. Nossa, graça. Ah, para. Que graça vai no circo, velho. O futebol precisa ser... Eles querem as coisas erradas, velho. O futebol precisa ser justo, não precisa ser engraçado. É, tem nada de se graça, arrumar regra, o Corinthians não ganha mais nada, velho. Quer graça, tem que ir no stand-up. Vai, eu sou invejoso. O negócio é o seguinte, mas o RG, a reunião tá prevista pra março do ano que vem. Inclusive esse monte de dinossauro mesmo, pra falar a verdade, pra não usar um termo um pouco mais pesado, pra falar dessas múmias que estão lá na International Board. Esses caras são tão escrotos, cara, que eles poderiam fazer essa reunião agora. Já tinha que ter mudado. O que de tão urgente que eles têm pra resolver esse monte de caquete que concordo, tá lá? Mano, essa mentalidade retrógrada, imbecil. O que eles têm de tão importante pra resolver que eles não podem fazer uma reunião urgente aqui e dar o aval, Sombra? Porque, ó, essa foi uma solicitação aí da CBF, da Liga Americana e da Liga Holandesa. As três federações aí pediram pra fazer eventos testes aí pra poder já começar a implantar tecnologia no futebol. Sim, a Copa do Mundo implantou determinados segmentos ali, por exemplo, o sensor na trave pra saber se a bola entrou ou não entrou. E foi muito legal no jogo da França, porque conseguiram detectar que a bola entrou. Mano, mas eu só não concordo quando você fala assim, esses caquéticos. Sabe por quê? Porque eu acho que, às vezes, ideias retrógradas... Não, mas eu tô falando com relação à idade, não. Eu tô falando com relação à ideia retrógrada. Ah, então, elas não são inerentes só às pessoas de idade. Elas são inerentes, às vezes, às pessoas... Olha, com todo respeito, né? Com todo respeito, por exemplo, o Pedro que tá ligando. Respeito sua opinião, viu, Pedro? Seu direito de ter opinião diversa, né? Você não é o primeiro. Outro dia também ligou um ouvinte aqui falando assim, mas a justiça vai fazer perder a graça. Sinceramente, eu não me conformo com isso. Tem graça no erro. Graça no injusto. Eu fico me imaginando meu time numa final de campeonato, sendo roubado. Num jogo extremamente importante, com um erro, tomando a vitória, tomando o título da minha equipe. Ah, não tem graça nenhuma. 95, meu time. É, assim... Exatamente. Eu não me consigo imaginar. Olha, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e você é palmeirense e é feliz com esse título da Libertadores que o Palmeiras tem, não é? Sim. Você imagina lá o Palmeiras, foi contra aquele time colombiano, Atlético Nacional, né? Não, pera. E o Palmeiras podia ser, aí que tá, vou chegar onde você quer. O Palmeiras Deportivo Cali, campeão Deportivo Cali. O Palmeiras era pra ser bicampeão em 2000, o Portuga sabe disso, é que ele é Boca. Não, não, fala a verdade, era mesmo. Foi pênalti, o Palmeiras ia vencer o jogo lá na Bomboneira e dificilmente o Boca ganharia aqui. Porque o Palmeiras tinha um time muito bom, era comparável, tanto que os dois jogos empataram. E dificilmente mas o jogo que vocês mais reclamam é de 2001. Calma, só um minuto. É tudo bem, mas ali naquele jogo lá contra o Boca, vamos supor que teria sido um lance interpretativo. O vídeo, ele ainda não vai tirar dúvidas sobre lances interpretativos, porque a questão de falta, lances de falta, eles ainda serão interpretativos. O que o vídeo vai tirar de dúvida muito é dentro de área, fora de área, lances de impedimento, bola que entra ou não entra no gol. O que já vai tirar... Agressão fora do lance, se teve ou não. Fora de lance, não. Isso já vai quebrar, vai tirar muita coisa. Vai melhorar muito. Vai tirar. Bom, o que eu quero dizer, Domênico, imagina. Você, Pedro, você é super feliz de dizer que você é campeão da Libertadores da América. Sim. Né? Então vamos voltar no tempo e vamos supor que naquele jogo que o Palmeiras ganhou... nos pênaltis e tal. Vamos supor que naquele jogo o Deportivo Cali tivesse ganho roubado com um gol extremamente impedido do Palmeiras. Você ia sair de lá do estádio P da vida. Nunca mais vejo futebol. Talvez ele estivesse até hoje inconformado, mas isso é o futebol. Não, mas não pode se conformar. Você acha isso legal? Não acho legal. Eu acho o futebol legal, do jeito que ele é. Agora, eu não sou completamente contra, não, a tecnologia. Por exemplo, o chip na bola, eu acho que já devia ter sido implantado. Por quê? Por exemplo. Pra bola entrar, pra ver se entra ou sai. Por quê? Você acha isso legal? Umas coisas você é a favor, outras legal. Contra. Mas peraí, por quê? Porque aí tira dúvida. Porque lance interpretativo, o pessoal fica discutindo se foi pênalti, não foi pênalti. É o juiz que apitou. Não, aí tudo bem, eu até entendo. Como você mas lance interpretativo, eu concordo contigo. Mas, por agora exemplo... A bola não, pô. A bola entrou, é gol. Não, mas ó, o gol do Santos... Não viu vamos aí, supor, né? O gol do Santos, vamos utilizar como parâmetro. Se o Bandeira ou o árbitro tem dúvidas do que aconteceu, deixa a jogada seguir. Deixa a jogada seguir, saiu o gol, para o lance, tá certo? Um lance que se saiu o gol, tá ele já parou. Fala. Então, parou o lance, e analisa. Vai pro monitor, analisa isso. O que aconteceu... Se de fato tiver visto impedido. Que o jogador estava um pouco à frente, estava impedido numa condição irregular, fala, bacana, acabou, tá certo, estava impedido, bola começa daqui, da posição que o cara estava impedimento, continua o lance. Porque, ai, mas vamos começar a julgar, não sei o quê, vai atrapalhar o jogo, atrapalha nada. Quando tem um lance polêmico como esse, ontem, por exemplo, demorou quase 4 minutos para retomar a partida. Porque aconteceu o lance, tá certo? O cara foi lá, comemorou o gol, depois de 1 minuto e meio o jogador tá retornando pro gramado, o árbitro volta, para a jogada, fala, tava impedido, não valeu o gol. Aí os jogadores do Santos vão pra cima do árbitro. O árbitro, se ele tiver que analisar um replay desse, inclusive não precisa necessariamente ser o árbitro ali em campo. Pode ser uma comissão de arbitragem que tá ali pra analisar lances polêmicos, como acontece, acho que aí na NFL, tá certo? Sim. Na NFL, ali no futebol americano. Então, querendo ou não, pega uma comissão, ela analisa e passa no ponto do árbitro. Fala, ó, o lance aconteceu isso, isso e isso. É interpretativo? Se couber a interpretação, o árbitro fala, meu feeling aqui dentro de campo diz isso. Agora, se o lance não for interpretativo, como é o caso do impedimento, você consegue detectar se o jogador tá à frente ou se não tá, o cara passa pro árbitro e fala, o cara tá impedido, anula o gol. Demora muito menos, ô Portuga, pro cara analisar um recurso eletrônico pra saber se o cara tá impedido ou não, do que o árbitro ficar ouvindo o chororô de jogador. Em certos lances, mano, eu acho que deveria dar a marcação de campo e se o treinador do time que se sente lesado pedir o desafio e for analisado, continua-se o jogo. Analisando, tá certo o juiz? Mantém a marcação de campo, toca o jogo. Não tá, tá errado? Para-se o lance da onde terminou e comprometa a jogada. Agora só respondendo, mano, ao seu questionamento com relação por que não ainda, o por que não é simples, porque não é só a International Board que decide isso, ela tem que fazer isso conjuntamente com a FIFA. E você sabe muito bem que os caras lá na FIFA estão com essa porra dessa enrolação para a votação do novo presidente lá, né? Quer dizer, então é uma questão que ainda vai demorar. Não, mas, né? O RG, independentemente da votação da FIFA lá pelo novo presidente, a International Board, ela tem autonomia para mudar a regra do esporte. Não, mas eles fazem sempre em conjunto. Não, mas é um absurdo, RG. FIFA, né? Porque eu não sei o porquê existe tanta resistência para acrescentar algo que seja benéfico ao esporte. Por exemplo, o spray lá para limitar a barreira, tá certo? Você não sabe ou você prefere não dizer? Não, Sombra, que existe um monte de vagabundos que vivem em cima dessas polêmicas aí, tá certo? É, inclusive aí má fé de algumas pessoas que estão dentro do futebol. Isso é fato. Mas, por exemplo, o spray, como invenção brasileira, para limitar ali talvez o espaço da barreira para que os atletas não viessem em direção à bola, é um negócio que já está aprovado por A mais B, que funciona, RG. E demoraram muito tempo para implementar isso daí no futebol. O Brasil tomou a rédea do negócio, começou a fazer, depois de muito tempo que começou isso daí a ser praticado talvez na Europa. É ridículo, cara, porque, por exemplo, hoje a tecnologia ela está aí para auxiliar não só o futebol, mas qualquer esporte, a medicina... Tá certo? Outras coisas mais. A tecnologia tá aí pra ajudar a humanidade, cara. Eu não sei o porquê dessa resistência imbecil. E por exemplo, mano, a imbecilidade de dizer... Não interessa, né? Desculpe a imbecilidade de dizer que teria que colocar em todos os campeonatos é mentira. Tem torneios de tênis que não tem isso. Já nos principais, tem. Isso é conversa pra boi dormir. É falta de iniciativa, de querer fazer as coisas melhor. Eu acho que tá mais ligado, Pedro, aos interesses. Deixe o seu palpite, deixa o seu palpite pro clássico de domingo, Choque Rei. Eu acho que o Palmeiras ganha. 2-0. Então tá bom. Tomara. 0-2, né? Pode ser 0-2, né? Porque é no campo do São Paulo, isso? É isso. É evidente. Pode ser. 13 anos que o Palmeiras não ganha lá. Oi? 13 anos que o Palmeiras não ganha no Morumbi. Diz o Shadow... Já que tá na hora de ganhar, né? Aí, não, tô falando, só de um dado, gente. Calma. É, um dado. Um dado que causa um pouco de revolta em alguns. Pra mim não tem revolta nenhuma. E olha que o Mota... Eu sei que esse ano nós metemos 3 e 4 só. 3 mais 4? E o Palmeiras não ganhava faz tempo do Inter e continua não ganhando. Tudo bem. Continua não ganhando. E se nós também empatarmos o jogo contra o São Paulo, tá ótimo. Quantos vocês meteram nos caras, Domingo? 7? 7. Não, primeiro foi 3-0, com direito a meter gol do meio da rua no Roger Ceni, e depois 4-0. Caraca, velho. Então, pra mim não importa. É mesmo? Pode ficar 20 anos, se ganhar assim desse jeito, tá bom. Ó, Motinha, e aí? Para de causar. Ó o isqueirão aqui, ó. Famoso maçarico, assim. De vez em quando acontece. Fazer o quê? Olha, tá acontecendo toda hora, né? Libertadores, várias vezes. Tá acontecendo toda hora. Quantos anos, Mota, não ganha? Toda hora, não. 2 jogos. Ah, ué. Duas goleadas, ué. Não, pera. Mota, quantos anos não ganha? Tiramos da Libertadores, freguês na Libertadores, freguês no Brasileirão, vou falar o quê? Nossa, velho do céu. É, mas ganhamos 2 de um jogo, então. Chupa. Então fala a mesma coisa. Não, nossa, ganhamos. Ganhamos Libertadores. Quando? Faz tempo. Nem lembro mais. Eu lembro de 4-0, que foi o último, e 3. O resto eu não lembro mais. Memória é curta. Tá bom. Next station. Dá tchau aí. Você taca fogo e depois vai, tá bom, Tom? Mas eu sei a hora de parar. A memória do Domingo é boa. Só lembra dos últimos. A memória é só agora. E se nós perder, já segunda-feira não lembro o que aconteceu. Mas pra lembrar do título de fax, ele lembra. Ô, Pedro! Isso é porque eu estudei. Aí é diferente. Olha, amanhã as alfinetadas vão estar bem piores. É que é diferente. Uma coisa você estuda, lê. As outras coisas não precisa ler. Quando perde o título, isso, Um abraço pra você, Pedro. É. Tudo de bom. Deixa eu mandar um abraço pro Vanderlei Garcia, palmeirense. Boa. Zé Carlos Matiuzzi, São Paulino. Certo. E o Marquinho Pissuti, São Paulino também. Pissuti. Beleza. Velho. Turma do futebol. Um abraço. Então tá bom. Muito obrigado. Eu jogava de Pissuti, né, amigos. Valeu, cara. Falou, um abraço pra vocês aí. E boa recuperação aí. E outra coisa, cara que amarrava o chute na canela não jogava nada. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor, Sem Parar, em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento de Honda, Narigudo. Olha só, amigão, vocês não acreditam no que eu fiquei sabendo. Vocês não vão acreditar. Sabe o que é? a Honda acaba de lançar a nova linha CG160. É, meu amigo. E eu não aguentei de curiosidade. Sabe o que eu fiz? Eu fui até uma concessionária Honda pra ver. E olha, como tá bonito, rapaz. Olha, eu vou te falar, que moto, que moto. A Honda, mais uma vez, caprichou no design. E olha, chama a atenção. E o motor, hein? O motor agora é de 160 cilindradas e a garantia é a mesma de sempre. Sabe quanto? Três aninhos. Olha, e outro detalhe que eu vou te falar, que a Honda tá demais. Elas continuam muito, mas muito econômicas. Então, faça como eu. Mate a sua curiosidade e vá até uma concessionária Honda pra você conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. E olha, vai na minha, porque realmente eu fui na concessionária ver. Tá demais essas duas motos, a Honda CG 160 e a Titan. Tá sensacional, tá certo? E 160 cilindradas. É Honda, né, amigão? Não preciso falar mais nada. Um abração pra toda a galera da Honda Motos, em especial ao grande Odair Dedicação. Gente boa demais. É Honda! Ô, velho, o volante lá, que tá lá com o contrato pra vencer, é Thiago Maia. Thiago. Né? Thiago Maia vai fazer... quer renovar, ele até quer renovar. Agora vem recusando a renovação, mas fala, mas quero ficar, vai na renovação. Agora ele resolveu que... O discurso, mas o que que é? Será que o discurso é pra torcida, mas no fundo... No... É aquele papo de empresário, né? Chega o empresário, começa a falar, meu amigo, você joga pra caramba, você tá bem pra caramba, você começou a aparecer, tá na hora de ganhar mais. O jogador deve estar ganhando lá seus 3 mil réis, então tá na hora de... Falaram dele é 4 mil lá. É, então, tá na hora de... Ele pediu 120 mil pra renovar. Você imagina, o que aconteceu com o Geilson lá, foi pra... Mas já ofereceram 120, ele que, e não rejeitou? O Neilton foi pro Cruzeiro, a mesma coisa. Mas o que difere, RG, a situação do Thiago Maia pro Neilton e pro Jean Scherer naquela oportunidade é o empresário. É, o menino Thiago Maia, ele é empresariado pelo Fischer. É. Então imagina, é um cara que tem carta branca em qualquer clube da Europa. Se o Santos não quiser o jogador, possivelmente o Palmeiras já demonstrou interesse. O Corinthians aí, offline também, parece que tem interesse, mas ainda não comunicou o Santos. Mas tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Corinthians. Empresário dele, RG, pelo empresário dele, eu acho que se o Santos não renovar... O Palmeiras demonstrou interesse, mas e o Gabriel lá que tá machucado? Não, mas o Palmeiras tá atrás. O Palmeiras acho que foi o único clube que oficialmente já demonstrou que tem interesse no jogador. Bom jogador. É um bom jogador. Olha, cara. Aquele empresário que ele tem, RG, pode ter certeza esse, que não é... Esse cara aqui... Carta branca na Europa ele tem. A frase desse cara aqui é assim, onde houver fé que eu leve a dúvida. Quem? Não é pro seu sombra. Aonde houver fé, eu vou levar a dúvida, porque... Ele é desse jeito, cara. O sombra... Cara tão ranheiro. Mas o Sombra, ele tá seguindo a tendência do presidente dele. Tá certo, ué. Tem que... Você tá lá no muro, tá com fome, você joga isso que puxa um pedacinho de carne pro seu lado. Ué. Quem tem que tomar conta é o dono da churrasqueira, velho. Então, o Santos tem que saber como administrar isso. Porra, não, na boa, meu. Fala o que você quiser, só me compara com o presidente do meu time. No sentido de querer jogadores bons. Só fica na piscina. A única coisa que eu posso realmente diferenciar você dele é com relação. A critério, a comportamento. Não, já é o suficiente. Desejo, todos têm, lógico. Ué, o Corinthians não tá com desejo, o Palmeiras não tá com desejo. Tem desejo é mulher grávida, Mas os caras têm também, viu? Bom jogador, velho. E tá comprovado psicologicamente, Sombra, e cientificamente também, que o desejo da mulher grávida é psicológico. Que não existe influência entre o bebê e a mulher ter algum desejo, talvez... Mas será que não muda a química do organismo da mulher? Ela fica com vontade. Tá comprovado aí, cientificamente e psicologicamente, que esse tipo de desejo aí parte da mulher. Portuga, isso daí é pra explorar o homem, ou seja, falando português, claro. O meu desejo é comer alguém. Eu vou dizer quem Chama o Toninho. Falando sério, agora falando sério. Você tá falando aqui. Verdade? Não. A mulher ela usa o bebê que não tem culpa de nada, RG. É, pra conseguir o que quer. Pra ferrar o homem, acordar de madrugada e falar: quero sorvete com melancia. Porque, essas porque senão não nasceria o bebê. Nasceria manga, nasceria jaca. Falando sério, a minha mulher eu levei muita sorte. Porque duas coisas que ela queria. Ela queria uma coxinha de padaria, eu morava na época em cima, desci e fui buscar. E outra coisa é um sundae que ela queria lá numa ordem, eu fui falar na hora pro cara, o cara fez. Agora, eu já vi mulher pedir pra comer abacate com mostarda, a outra queria um pedaço de telha. Eu já vi muita coisa disso aí, viu, mano? Mulher querendo comer telhas, tá come louco? Come parede! Você tá louco? Tô falando pra você! Isso é mulher da pesquisa da aí, é verdade! Come até terra! É sério! As bolivianas lá! É sério! As bolivianas comem! Que mulher é essa que o Portuga conhece come que come terra, telha? Come parede! Imagina uma grávida mordendo o telhado! Na terra do Portuga! Digita aí! Portuga! Placenta de vaca! As éguas têm esperma! Nossa, um mundo fantástico de. Não, pesquisa aí! Desejo de grávida! Fala aí, mano! Atenção, você que tá com a sua esposa grávida! Grávida aí, convença que você tá fazendo papel de idiota. Falou, mano, lá da rádio, disse que tem um estudo científico aí comprovando que mulher aí ela usa o homem como idiota. Ela faz o homem de trouxa. Ah, mas desde que o mundo é mundo. Você tá grávida. Então, isso que o mundo é mundo. É, ela usa o bebê aí como um subterfúgio pra te acordar de madrugada e te provocar. Mas porque aí que o mundo é mundo. Você não pode ofendê-la porque ela tá grávida. Você fala, é pro ela chora, filho. Né? Não é. A mulher quer te fazer de trouxa. É um estudo, né, mano? Não existe cientificamente, nem. É, viu? A única coisa que existe, é a avaliação psicológica falando que de fato a mulher ela faz isso aí com a intenção de provocar o homem. Não existe absolutamente nada na ciência que comprova que existe o desejo de grávida. Isso é pra zoar o homem, zoar o macho. Mano, tem um cara que você conhece, que o som pra falar que o cara não existe. Lembra o Marcelinho, comissão de frente da Vila Maria lá, o Marcelo, os meninos? É. Ó, o Marcelo mandou pra mim: minha mãe, na minha gravidez, comeu tijolo molhado. Aí. Nossa. Aí é sério. Nossa. Ele tá falando, aí, Marcelinho. Mas trabalhava onde? Não, por isso que esse cara é amigo do Portuga. Aí, Marcelinho. É do mundo fantástico. Tô acabando com a minha moral, pô. Trabalhava onde? Não, olha aí. Olha o avião do estádio 97 passando, ó. Passou mais uma vez o avião. E segunda-feira, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo e acertar quantas vezes passou o avião do estádio 97 e tiver com passaporte em dia, vai ganhar o direito de ir pra Barcelona assistir YouTube ao vivo, hein? E vai com acompanhante, lógico. Acompanhante tem que estar com passaporte em dia também, tá bom? E vai assistir YouTube em Barcelona. Vai assistir o show na Red Zone. A Red Zone é o melhor lugar pra assistir o show do YouTube. Não tem lugar melhor. Você tem ideia, cara? Ingresso uma fortuna. Acho que quantos euros mesmo? 600 euros, 3 pau. Brincadeira ou não? Brincadeira. Nossa, é difícil, senhora, porque acaba muito rápido. É, tá sold out. Em toda a Europa. Há meses já, O show dele, né, em toda a Europa tá sold out. Como que sold out. Como que é saudade? É saudade. Tá saudade. É saudade. É. Não, é saudade. Anote aí quantas vezes você ouve passar o avião do estádio 97. É apoio da Singapore Airlines e comemoração aos 50 anos de Singapura. Quem ganha o presente é você, tá bom? Você pode viajar. Olha, você pode viajar. Promoção legal, hein? Destinos como Japão, Taiwan e Tailândia em classe econômica a partir de $1,488. Para mais informações, consulte o site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. Estádio 97 também tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Engove, vai para balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. BV Financeira. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais, Portuga. Leia os três últimos. Os três últimos. Os três. O César Leite. Vai. É verdade, minha tia... É, peraí, que saiu aqui. Minha tia, quando estava grávida, comeu piche de rua. Desculpa, César, sua tia tem problema mental. Lê aí embaixo, então. O Douglas Teixeira. Aí. Minha esposa pediu pra arrumar tijolo pra comer na gravidez. Tá vendo, tô mentindo? Ô Douglas, por isso que você segue o Portuga. Não, não, o Samuel Silva, minha mãe comeu terra e uma prima minha chupou telha. Aí, viu? Para. Então, eu não tô errado. Vocês não entendem nada de mulher. Boa, isso aqui é tudo perfil criado pelo Portuga. Ele criou um monte de perfil. É o mal sem criar meu. E ele fica interagindo com ele mesmo, com perfis falsos. Ele não tem seguidores, Pergunta que não quer calar. Mano, o que que a mãe do Portuga chupou pra ele nascer desse jeito? Respeito com a minha mãe. Olha o respeito com a minha mãe, rapaz. Ave Maria. É melhor não falar, respeito com a minha mãe. Mas olha, gente, eu sei que tem uma série de mulheres aí que estão bravas comigo por causa dessa minha declaração. Um beijo pra Laura da Bifarma, que vai patrocinar aqui nós. Desmistificando o que sempre as pessoas inventaram a respeito da gravidez. Tudo bobagem. E querendo ou não, eu vou falar pra minha mulher o dia que ela estiver grávida, eu vou falar, no Haiti, quando ela quer acordar com desejo lá, o marido não sabe pra comprar nada, porque não tem o que comer. Então ninguém morre, não é verdade. Então deita e dorme, vira pro outro lado. Lá é capaz de comer terra mesmo. Então, mas aí. Mas come, eu tô falando pro jeito. O negócio é o seguinte, velho. A mulherada precisa parar com essa frescura. Viu, Motinha? Porque o homem, ele já vai lá e coloca semente, mano. A mulher que tem que carregar o filho lá 9 meses lá e dá luz. É lógico. Se ela tiver fome na madrugada, ela levanta e vai lá e come. O Cláudio Azedão escreveu pra mim aqui em casa. Evidente. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, de repente bate no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Adoro. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto, Dodô. Manda um abraço aqui pro Eduardo, pro Clébio, pra Vanessa, pra Paula, pra Ivonete. Todo mundo lá ouvindo a gente, digitadores da Qualicorp, que estão ouvindo a gente, tá bom? Um abraço também pro Mota, que disse que mesmo sem estar grávido, chupou um vergalhão e acabou. Chupou um vergalhão, ficou com desejo. Eu queria mandar um abração aqui pra toda a mulherada que tá aqui na Promatria. A mulherada que tá na Santa Joana. Não, não faz isso, atacado por grávida. Todo mundo as grávidas chupou muita telha. Meu tio de ouro. Um beijo pra todas. Eu vou mandar um beijo pra Xi DJs. Hoje, meia-noite. Olha, hoje meia-noite. Um abraço pro Alan Carneiro, que tá vibrando com a camiseta do Estádio 97. É isso aí. Fogo, o apoio da fitcamisetas.com.br, tá bom?